Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio Jovem Nerd, eu dirijo melhor o Casagal. Aqui é o Afonso Solano e eu já dirigi com um ex-presidiário. Aqui é Diogo Braga e eu não pensei na abertura, então Bibi Fofão. Nossa. Aqui é Rogério Bonfim e eu já tive um carro turbo. Aqui é o Azagal e o Jovem Nerd, ele dirige. Eu já piloto. Eu sabia que ia ter uma provocação. Muito bem, nerds, estamos aqui para falar sobre, justamente, dirigir, rapaz, histórias de trás do volante, afinal, homem no volante, perigo constante. Vamos conversar sobre essas histórias depois do meu. Canelada. Canelada. Vamos para mais uma semana de meus e caneladas do Nerdcast. Vamos. Azaghal, o recado para os estudantes. Olha só. Atenção, estudante. Você que vai fazer o Enem esse ano, estamos aqui para lembrar você, você tem que ser responsável, você já deveria saber disso, que as inscrições do Enem vão de 12 a 23 de maio. Então agora. Não é? É. Não é porque o Enem é lá depois e que eu vou me inscrever. Ih, rapaz, o Enem semana que vem, vou me inscrever. Onde me inscrever? Não, é agora. E quem é que está avisando isso, Jovem Nerd? Quem está avisando isso é o MEC. Olha só, então o Mac está aqui avisando para você, jovem incauto, que ouve o Nerdcast. Exato. Que você tem do dia 12 a 23 de maio. Exato. Para fazer a sua inscrição no Enem. Lembrando que o Enem é uma grande chance para você buscar oportunidades, porque com a nota do Enem você pode entrar numa universidade, na faculdade, pelo Sisu, que oferece vagas em 115 instituições públicas de educação superior, ou pelo ProUni. Certo. Além disso, você fazer a prova do Enem é requisito para receber o benefício do FIES, participar do programa Ciência Sem Fronteiras, ou ingressar nas vagas gratuitas dos cursos técnicos do Sisutec. Então o Enem tem várias vantagens para você. Não se esquece, inscrições de 12 a 23 de maio. Já tá rolando. Tá rolando e vai acabar já já. Então corre lá, se inscreve, ou você pode saber mais informações no site caminhodeoportunidades.mec.gov. Vai lá, estudante! E lembrando, legal, que está chegando, já estamos no clima do futebol! Clima do campeonato de bola com nome protegido por lei. Mas fica ali perto da cozinha, é onde você come. Exatamente. Hashtag Buttercopa ou hashtag não Buttercopa. Eu quero saber de você o seguinte. Você gosta da Copa? Você odeia a Copa? A gente passou a falar Copa indiscriminadamente. Mas independente do que você acha, exato, você, meu camarada, você tem que ter fezes. Já diria o sábio Mussunzes, você tem que ter fezes no Brasil. Exato. Se você quer que o Brasil ganhe a Copa, você tem que ter fezes. Se você tá cagando pra Copa, aí sim que você tem que ter fezes. Não importa o que vai acontecer na Copa, mas você tem que comprar a camisa do Jovem Nerd. Esses nerds oportunistas. Miseráveis, se aproveitando da situação tão frágil. Tão sensível do Brasil pra ganhar dinheiro às custas dos outros. É um absurdo. É que nem alguém vender casacos no inverno. Que filhas da puta. As pessoas passando frio. O cara vai lá e tem oportunista. E vende uma camisa. Ou vende flores do dia dos namorados. Isso me revolta, oportunistas. Revolta! Tá que pariu, chega, chega muito disso. Muito bem. Compre a camisa na Nerd Store, comemore a Copa do seu jeito, proteste. Se você estiver muito revoltado com a Copa, compra a camisa e queima na frente dos estádios. O importante é que você compre a camisa, porque muita gente já ganhou dinheiro com a Copa, eu também quero ganhar. E se você não quiser ouvir os e-mails e recados do último Nerdcast, pode pular diretamente para... 23 minutos e 45 quilômetros. Quero fazer um disclaimer. Ah, você quer fazer um disclaimer? Quero. Por favor. Se você ficou ofendido... Do quê? Eu tô pouco me importando. Ah, tá bom. Ok. Ninguém fica ofendido na internet, imagina. Nerds, cacete de agulha, muito legal, várias. Cara, uma cacetada. Uma cacetada. Excelente, cara. Pessoas doando sangue essa semana, muito bom. Mariana Ferreira, obrigado. Leandro Macedo e Márcia Mendes, juntos. Felipe Cardoso, Antônio Ruete, Mauro Júnior, Andrei Grispan, Fran Cardoso, Rafael Procílio, Eric Seixas, Viviane Jodas, Cláudio Vitoriano, Mariana Carolina Ferreira, Luiz Lira e Nádia Marinho. Todos doaram sangue essa semana. Muito obrigado, nerds, por salvar vidas. Lembrando, Raquel, que o nerdinho na capa do site está carequinha agora na publicação. Pois é, eu vi que estava rolando uma campanha do Graak. Sim. Já está rolando há um tempão. Eu não sabia. E aí eu recebi um e-mail do Rudiger Pérez. Eu espero realmente que seu nome seja por causa do Rudiger Hauer. Mas ele mandou um e-mail falando dessa campanha, falando do filho dele que ficou feliz que viu os Combo Rangers carecas, né, participando, aí. E que as crianças que têm que passar por quimioterapia e tal, elas sofrem porque as outras crianças olham pra elas e não entendem que tá careca e tal. Tem essa campanha grande que apareceu na TV e tudo que é lugar, com personagens famosos carecas. Muito legal. Né? Tem Combo Rangers, tem Garfield, tem muitos, muitos mesmo. E aí a gente resolveu botar também no Jovem Nerd. Claro. Pra apoiar a campanha, clicando no Nerdinho Careca, na cabeça brilhante. Cabeça de nós todos, inclusive, tá cabeçudo. Mas você clicando na cabeça do Nerdinho, você vai parar no site da campanha do Graak. E achei legal, a gente não é um jabá, não é nada, é só um apoio mesmo pra galera que está passando por isso. Exato. Se você quiser também, lá no fim da página tem um link pra você fazer doações pro Graak, é muito legal. Vai lá conhecer o trabalho deles, que é muito legal, muito significativo pra essas crianças que têm que passar por um grande perrengue logo no início da vida. Elas merecem tudo de bom. Força, galera! Arte dos fãs. Olha aí o que temos aqui. Não, Azaghal positivo ainda. Estamos nessa luta. Várias artes, várias. Vocês estão me forçando, cara. Vocês estão querendo derrubar o Azaghal positivo. Mas vamos lá. Teve uma menina que mandou uns biscoitos. Biscuque Jovem Nerd. Losobe também. Muito bom. Nossa! Puta, apetitoso e ficou muito bom, Cíntia. Cíntia Biancardi, muito obrigado. Nossa, ficou excelente. Olha só, como quebrando. E temos uma centena de artes aí que você confere ao seu bel prazer. Todas têm seu valor, né? Todas ganham uma medalhinha de honra ao mérito. Sim. Vamos destacar algumas, mas não significa que elas sejam melhores que as outras. É só uma questão de gosto pessoal. E gosto é cada um tem o seu, certo? Sim. Então nós temos o Protocolo Blue Hand Zombies por Jonatas Agnello. É uma ilustração que ele fez baseada no protocolo. Ficou muito legal. Legal. Temos Zombie Nerds por Eliel Santana. Eu não saquei se isso é algo que você fez de verdade. É um boneco. São bonecos? Ou se é um modelo em 3D? Que na dúvida. É, exato. Mas eu achei foda, de qualquer maneira. Se for um boneco de verdade, aí você manda pra cá, pro Nerd Office, pra vir pra prateleira. Maravilha. Ele fez o Jovem Nerd Azaghal Zumbis, o Azaghal com machado na cabeça, o Jovem Nerd com o cérebro exposto. Ficou bem maneiro. Temos a Amaury Pazos. Olha aí. Por Romeu Neto. Ficou muito boa a vontade. Não é bem isso que eu imagino quando eu digo que quero ser o Amaury Júnior da internet. E temos Azaghal por Eric Henrique. Ficou bem legal, um Azaghal meio Kratos. Maneiro. Com um taco de beisebol, ficou muito bom. E parabéns a todos os outros que mandaram essas artes. Vai lá no site, confira, dê um page view, deixa o seu IP marcado para sempre no nosso servidor. Jorge Luiz Freire, 20 anos, estudante de Geologia na Universidade Federal do Ceará. E apaixonado por basquete. Fortaleza, sei lá. Fiquei impressionado quando vi o tema do Nerdcast 413. Falar em Nerdcast 413 NBA, sabe quem ficou extremamente chateado conosco? Quem? Beto Estrada. Tá de sacanagem. Beto Estrada era basqueteiro. Ih, eu não sabia. Jogaram contra um time gringo, americano, inclusive. Sério? Tomaram, ele falou, uma coça, uma derrota, caraca, uma vergonha do caralho. Excelente. Mas ele jogava profissionalmente, federado, sei lá, qualquer porra assim. Beto Estrada, ele é uma anomalia na Matrix, cara. Ele é um cara que gosta de futebol, entende pra caralho de futebol, gosta de videogame, entende pra caralho de videogame, de nerdices, é rapper, já foi rapper e agora jogou basquete. Não, mas o rap e basquete conversa. É, conversa, mas porra, no meio de tanta nerdice, porque, cara, é muito maneiro. Eu não sabia, se eu soubesse, tinha chamado, obviamente, Beto Estrada. Pois é. Desculpa, Beto. Falhou o casting. Nunca imaginei vocês falando sobre NBA e basquete em geral. Uma grata surpresa. Gostaria apenas de complementar algumas informações. Guga Mafra falou sobre Arvydas Sabonis, dizendo que o pivô era russo, mas na verdade ele era lituano. Ah, é tudo a mesma coisa, né, cara? Falou R, forçou, virou russo, né, cara? O documentário que o JP falou sobre Magic Johnson, se chama O Anúncio. Ó, eu vi algumas pessoas comentando sobre esse documentário no Twitter. Da ESPN, né? Que é muito bom, emocionante e tal. Procurem aí O Anúncio, o nome. Quanto aos comentários sobre o Dream Team, a ausência do Isaiah Thomas não foi por causa do equilíbrio racial no time, entre aspas. No início de 2010, chegou às estantes dos Estados Unidos um livro que se chama When the Game Was Ours, né, quando o jogo era nosso, escrito pela jornalista Jackie McMullen, contando com a colaboração de lendas como Magic Johnson e Larry Bird. Nesse livro, o Magic assume que realmente teve um boicote à convocação do Isaiah, dizendo que ele matou as próprias chances na Olimpíada e ninguém naquele time queria jogar com ele. Ele se indispôs com tanta gente em sua vida e ainda não percebeu. Ele não compreende por que não foi convocado para a Olimpíada e isso é triste. Você deveria perceber quando incomoda mais da metade da NBA. Fecha aspas, palavras do Magic Johnson. Além de ter comentado sobre esse boicote, Magic também afirmou que Isaiah questionou sua sexualidade em 1991, quando ele revelou ter sido diagnosticado com o vírus HIV. E abre aspas de novo, ele era como meu irmão. É a maior decepção pessoal da minha vida, afirmou o Magic Johnson. Tá aí, se quiser ler sobre essa faceta da NBA, você procura When the Game Was Ours. Um livro muito legal. Everardo Feres, 29 anos, advogado. Advogado. Belo Horizonte, Minas Gerais. Sempre que eu leio Belo Horizonte, tenho vontade de falar Belzonte. Por quê? Qual o sotaque? A gente não fala assim. Excelente podcast sobre basquete / NBA. Fiquei muito feliz ao ver que eu não sou o único nerd que aprecia esporte. Olha só. Feliz a que ponto, eu imagino. Será que você gritou de... Caralho, não acredito. Será? Mas vamos ao que interessa. Discordo bastante do JP. Eu deveria parar de ler o e-mail dele aqui. Que é isso, cara? O cara tem o direito. Mas eu sou Azaghal positivo agora. Quanto à decadência da NBA. Ou seja, ele discorda do JP quanto à decadência da NBA. Sim. E principalmente no quesito campeonato de enterradas. Ele disse que desde que a geração do Jordan se aposentou, só jogadores do sexto escalão participam. E por isso o nível anda bem baixo e com pouca criatividade. Isso não é bem verdade. E parece reclamação da galera do No Meu Tempo Era Melhor. Olha aí. Quantos anos tem esse cara aí? Você tem moral pra falar isso? 29 anos? Tem, pode falar. Ainda temos ótimos jogadores participando e duelos fantásticos, como o já clássico Dwight Howard versus Nate Robinson, que além de incrível, é também bastante nerd. Explico. Em 2008, Howard fez um salto em que vestido com o uniforme de super-homem. Na verdade, não estava vestido de uniforme de super-homem. Estava com a camiseta e a capa. Mas ok, era um cosplay pobre de super-homem. Saltou de pouco à frente da linha de lance livres. E subiu tanto no ar que conseguiu arremessar a bola para dentro da cesta de cima para baixo. Algo inédito até então. Esse lance ficou conhecido como Superman Jump. Olha aí. O que não é uma enterrada, vale dizer. É. Né? Tipo assim, o Jordan faria isso como um super-homem de verdade. Em 2009, no ano seguinte, Howard vestiu novamente o uniforme e repetiu o feito. Em seguida, o baixinho Nate Robinson surpreendeu a todos e apareceu completamente vestido de verde e usando uma bola também verde, alusão óbvia à Kryptonita. Saltou por cima do gigante Howard para realizar sua enterrada e vencer a disputa. Desde então, ele ficou conhecido como Kryptonite. Olha aí, muito bom. Ele mandou os links aí. Muito bom. Ou seja, apesar de não termos monstros como Jordan e Johnson, temos muitos jogadores espetaculares, como os dois citados, o LeBron Leblon. O Caramelo. Caramelo. O Bryant, etc, etc, etc. Ele termina dizendo que acha que o JP deveria dar uma nova chance e procurar apreciar com menos nostalgia. Olha aí. JP. É, ou não, ele pode cagar simplesmente por tudo isso. Gustavo Pérez, 37 anos, engenheiro de telecom, BH, Minas Gerais. Ó, os mineiros aí. Gostaria de apontar uma canelada e lembrar alguns pontos que entendo muito interessantes sobre a NBA. Pontos que entendo muito interessantes. Que entendo serem muito interessantes. Né? É, acho que escreveu rápido. Né? Primeira canelada. Quando mencionamos jogadores como Julius Erving, o Dr. J e Dominic Wilkins, foi dito que eles eram contemporâneos. Na verdade, eles só foram contemporâneos por 5 temporadas. Então foram. Exato. Ponto final. Próxima. 5 temporadas? Que é coisa pra caralho. Porra, próximo ponto. Pô, o próximo ponto. Algumas informações interessantes. No seu ano de calouro, o Magic Johnson começou o jogo decisivo das finais com um pivô. Isso mesmo. O Kareem Abdul-Jabbar estava machucado e o técnico dos Lakers decidiu improvisá-lo na posição. Improvisar Johnson. O Johnson. Ok. Resultado, título para os Lakers em uma das maiores partidas de Magic, que acabou jogando em todas as posições ao longo do jogo. Pô, você imagina, né? O cara é a oportunidade do maluco, né? É, tem que encontrar. O cara deve ter jogado com a alma, né? É, com certeza. Outro fato marcante na história dos Lakers foi quando Pat Riley, um dos maiores técnicos da liga, criou um sistema de contra-ataque muito rápido que ficou conhecido como Showtime. Nesse esquema, Magic e seus passes acrobáticos alimentavam jogadores decisivos como Kareem, James Worthy, Michael Cooper e o Brian Scott. O termo Bad Boys foi usado pela primeira vez nos esportes para rotular o time do Detroit Pistons, dos anos 80, que tinha jogadores como Isaiah Thomas, Bill Laimbeer, Dennis Rodman e Dumas. Dennis Rodman, cara. Essa é a figura. Porra. O cara fez até filme com o Mickey Rourke, cara. E com o Van Damme também. Puta, esse filme é uma merda, uma merda. Ele virou amigão, sabe de quem? Do Kim Jong-un, lá da Coreia do Norte. Foi lá. Sério? Sério. É, foi típico. Criticado por ter ido lá. Ele é tipo a Lady Gaga do basquete. Ele falou que era um time cascudo, o Detroit Pistons, que fazia cara feia e jogava muito. Sua hegemonia na Costa Leste só terminou quando os Bulls implementaram o ataque em triângulo criado por Phil Jackson e com uma defesa muito agressiva. Notem que a maioria dos anos em que os Bulls reinaram, Jordan e Pippen eram sempre selecionados na seleção defensiva da liga. Olha aí. Maneiro. Off topic. Marcela Oliveira, enfermeira. Não botou idade. Continua ou para? Enfermeira eu acho importante pôr a idade. É bom. Ela compra uma imagem mental. Vem, Ribeirão Preto, São Paulo. Bom dia, queridos. E agora? Ela é nova ou uma enfermeira mais idosa? Nossa, idosa, cara. O que, que é isso? Uai, não tem enfermeira idosa? Só tem enfermeira novinha e idosa. Não, ela pode ter meia idade. Sou enfermeira do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Estou agora ouvindo a leitura de e-mails do Nerdcast 413. E fiquei surpresa e muito feliz com a atitude de vocês de dar um up no cacete de agulha. Olha aí. Ainda não consegui pegar a idade dela pela escrita. Que up é um termo que pode ser usado por quarentonas, por exemplo. Cara, não importa a idade dela. Mas é um desafio. Tá. Eu gosto de ter desafios na minha vida. Tá bom. É que o meu setor é o de banco de tecidos. Olha aí. Assim, trabalho diretamente com doação de ossos e pele. E ainda participo da comissão infra-hospitalar de doação de órgãos e tecidos para transplante. Ela deve ser mais velha, né? Porque ela tá numa comissão... Ela já ascendeu no cargo, na carreira. Sim. Nossa maior dificuldade é justamente a falta de informação para pessoas em relação à doação. Precisamos de mais campanhas feito essas espalhadas pelo país. Percebemos que quando o assunto é abordado em novelas ou acontece algum caso famoso, como o da garota Eloá, o número de negativas diminui sensivelmente. Negativas à doação, né, na hora do falecimento. Isso. A chance de um dia qualquer um de nós precisar de um órgão doado chega a ser 10 vezes maior do que um dia poder ser doador. As pessoas nem sabem ainda que é possível salvar grandes queimados doando a pele e de restaurar a mobilidade e qualidade de vida de muita, muita gente mesmo doando ossos dos nossos queridos que já se foram. Olha aí, que legal. Caraca, eu não sabia de nada disso. Não sabia. Você pode doar pele? Pele. E ossos? Verdade. Eles enterram só a cabeça? Que ó, não é pra você imaginar, cara. Eu tenho mais e-mail aqui, eu não tinha visto. Caraca, eu tô abismado. Pô, é maneiro. Achei foda. Não, com certeza. Porra. Foda. Pô, é meio informativo, eu tava na dúvida dessas paradas. Quanto à legislação, depois do falecimento, lembrando que o atestado de óbito é feito no momento do diagnóstico da morte encefálica e não quando o coração para de bater. Sim. Quem decide sobre a doação são os familiares de primeiro grau. Sim. Pais, filhos, irmãos, cônjuges. Nunca o cunhado. Nem a sogra, né? Não há qualquer documento. Olha aí, isso é informação importante. Não há qualquer documento, mesmo registrado em cartório, em vida, que assegure a doação. Olha só, importante saber disso. Portanto, jovem nerd, a melhor coisa que se tem a fazer é avisar a família de sua vontade de doar. Muito importante essa informação, hein? Muito importante mesmo. Então, se você tem essa vontade de ser doador, até de pele, olha de aí. De tudo, tem que tocar. Você tudo. Que cuidou da sua pele a vida inteira, passou porra, cremes. Passa adiante, exato. Né? Você tem que avisar aos seus. Não avisa a sogra, né? Claro. Nem o seu cunhado, avisa os seus pais, seus filhos, por aí vai. É, muito legal. Quanto à religião, somente os Rastafaris são contra da Gabriel Dredd. Será que ele ainda é Rastafari? Ele tirou o cabelo Rastafari. Né? Será que ele negou a religião? O cabelo não é Rastafari. Ok, é um ok. Termo errado. Eu sou um cara que eu julgo. Então, pra mim. E a e-mail continua. Algumas pesquisas. Ela não é. É uma senhora já, porque pra escrever essa quantidade de texto, não é alguém novo. Algumas pesquisas desmistificam a influência religiosa na aceitação. Uhum. Mas, no geral, o que observamos é que a orientação pessoal de cada líder religioso é que influencia. Ah, ou seja, é o teu se o líder religioso é fala não faz, a galera acaba não fazendo. Não fazendo, exato. Quem é o líder religioso do Rastafari? Bob Marley? É Jah Rastafari. É, é isso aí. É isso aí. O que, que será que o Jah fala? Jah não é líder religioso, seu maluco. É divindade, não é? Ok. Eu não sei, desculpe, Rastafari. Desculpa a falta de informação aí. Manda e-mails pra gente sobre religião Rastafari. A gente podia fazer um Nerdcast sobre religião Rastafari. A gente nunca quer fazer Nerdcast religião porque vai ser uma polêmica do cacete. Mas sobre Rastafari? Vai ter o quê? Gabriel Dredd mais dois, maluco? Ah, tá. Então, minoria, tu pode zoar. Ah, não, porque aí a gente pode falar, vai ter um, dois ou três gritando, mas vai estar tudo certo. Espero que a campanha se mantenha e contem comigo para ajudar nessa empreitada. Olha aí que legal. Ela não termina nunca. Ah, vai ser o final dos seus anéis. Esqueci de dizer. Quanto à doação, por lei, a equipe cirúrgica tem que reconstruir o corpo e devolver a família sem deformação para o velório. Ah, não vai devolver uma que nem um saco vazio. É, exato, né? Olha só. Vou botar um monte de palha dentro. Fica todo esquisito, troncho, né? Usamos próteses de madeira biodegradável nos membros. Legal. No lugar de ossos retirados, por exemplo. Sim. A pele retirada. Cara, foi um e-mail perfeito. A pele é retirada somente das costas. Ah, olha aí. Coxas e panturrilha. Mas também nem aparece de tão fina que é a lâmina extraída. Eles tiram uma laminazinha de pele. Olha aí, cara, que informação. Ótimas. E órgãos sólidos não fazem tanto volume sob as costelas, o coração, essas coisas. Então, nem precisam encher com palha. Olha aí! Olha aí, cara. Não é bom que a pessoa perde o medo. É bom saber que a pessoa perde o medo de ficar... É, na verdade, ela morreu, então já perdeu, né? É, mas às vezes ela fala assim, ah, não quero estragar o velório, eu quero dar aquele show no caixão, pra todo mundo me ver. Daí, ó, o medo, de repente, virar um zumbi, né? Vou virar um zumbi sem corpo, pô, corpo de palha, né? O espantalho. Nossa, esse é um zumbi de madeira. Olha aí, cara, que beleza. É tipo um Pinóquio, né? Um Pinóquio from hell, né, cara? Muito bom. Galera, bom, excelente e-mail, então, galera. Avisem seus familiares. Exato. Ajude os outros, não custa nada. Vai que um dia eu preciso. Música. eu acho importante fazer um disclaimer. A seguir, vocês irão ouvir várias histórias de imprudência e irresponsabilidade. Todas elas são obras de ficção. É verdade. E qualquer nome ou local é a mera coincidência. Obra de ficção do passado longínquo, né? São personagens que a gente criou pra estar aqui hoje. Tá tudo prescrito, né? Um dia chegou uma carta na minha casa do Detran, pouco depois de eu começar a dirigir. Aí eu falei, caraca, carta do Detran, mano, o que que eu fiz, cara? Devolva a carteira. Aí eu abri a carta e falei assim, tava escrito assim, parabéns, você é um motorista exemplar, nunca levou uma multa em 3 anos que você dirige. Olha, aí, esse é o Jovem Nerd. Mal sabia o Detran que o Jovem Nerd não saía de carro na rua. Não, e aí não tem saía, como... eu trabalhava com o carro, maluco, caraca, cara. Direto. É taxista, cara. De madrugada. Esse é o Jovem Nerd, o coxinha. O cara tá orgulhoso de nunca ter levado uma multa. Ah, eu já levei uma multa. Ele pode depois ser um excelente contraventor. Nunca foi pego. Isso é um ponto interessante, não, porque me deixa sempre puto, que às vezes tu tá na via, aí tu tá na velocidade tranquila. Tipo, a via é 60, tu tá 65, 63, e o maluco vem encapetado 130. Quando chegando na porra do pardal, o cara reduz segunda marcha, né? E aí tu meio que fica puto com o cara e se esquece de tomar uma multa porque tu tá 70. Cara, isso me deixa tão revoltado, cara. Tipo, o cara tá destruindo a porra da rodovia a 150 km por hora e tu a 70 toma multa, cara. Sacou? Por que o cara tá destruindo a rodovia a 150? Porque antes daquele local específico que tem 10 metros onde tem o sinalizador pra você ser multado, o cara estava totalmente imprudente. Não, pera aí, mas isso não danifica o asfalto. Inclusive, nessa velocidade, ele mal tá tocando no asfalto. Não, desculpa, eu tô meio que selvagem na motocicleta aqui, usando gírias de velocidade. Ah, ok. Era pra ter dito queimando o asfalto. Ah, certo. Eu lembro quando eu comecei a dirigir, eu comecei a aprender a dirigir com meu pai, na verdade, lá no Mato Grosso, nas fazendas que meu pai trabalhava, então tinha muito espaço, né, muita estrada de terra. Você dirigia aqueles caminhões que só em propaganda que você dirige, aqueles quatro rodas, F1000, Toyota, esses carros bem, mas tinha uns fodidos, assim, né, que eram os que... Exato. Eu até vi uma zoação, acho que foi do... Bandeirantes, excelente, cara. Eu acho que foi da Dinê fazendo uma ação desses propagandas de quatro rodas. Carro entrando na lama, subindo. E falei, se você dirige dessa forma, você mora mal pra caralho. Porque, porra... Mas vem aí, cara. A diferença é que lá, nego dirige assim porque precisa, né? Precisa, né? Aqui, não. O homem da cidade... O homem da cidade. O homem da cidade. Falou o homem do campo. O homem branco da cidade. O Afonso, ele é praticamente o White Walker. É que o homem de trás da muralha. É que o cara da cidade, ele compra um 4x4 pra andar no trânsito, achando que ele é o Marlboro Man. O homem da cidade, quando fala 4x4, ele associa a outra coisa. Não, claro que não. Não. Só do Rio de Janeiro. Verdade. Mas e aí? Mas olha só, essa parada do carro 4x4 sendo usado em zonas urbanas é realmente uma parada ridícula. Porque você tem um carro com um motor que não é otimizado para percurso urbano, que não é em alta velocidade, na verdade, andando a 20 por hora praticamente, a maior parte do tempo, né? E você normalmente usa pneus que não são adequados para o uso no asfalto e se desgastam muito mais rápido, né? Não faz sentido, cara. Ainda mais no mundo de hoje, você com um carro imenso, né? Que você vai estacionar, é um estorvo, aí vem a esposa do cara, né, que você sempre vê assim no trânsito, aquela mulher que não está à vontade naquele carro gigantesco, mas tem que dirigir aquela merda porque o marido comprou no meio da cidade. Isso é muito fácil. Além da mulher se sentir mais segura num carro maior, a gente tem também a teoria de que quanto mais velho, maior o carro, né? Essa é a teoria do Seinfeld, inclusive. É a teoria do Seinfeld, sim. Quanto a pessoa vai ficando mais idade, né, ela vai botando um carro maior, porque justamente assim, se eu tiver um motor gigante, é mais difícil do cara me acertar aqui dentro. Mas o velho não gosta de carro assim, alto, 4x4. Ele gosta de carro baixo e comprido. É outro tipo de... Depende. Você tá falando do cara que tá na crise, né? O Bonfim já teve uma Grand Caravan aí, gigantesco. Fala aí, mas é carro de família. O carro do Bonfim era um sonho, cara, aquele carro. Só que era um estorvo ter ele em São Paulo, vai. Pô, a Dani bateu o carro várias vezes, cara. Olha aí. O carro, ele não ia na oficina, ele frequentava a oficina. Exatamente. Ele era sócio, tinha carteirinha. Eram quantos lugares, o Bonfim? 200 lugares. Eram 7 lugares tranquilos. Não eram 7 lugares. Eram 7 lugares. Eram 7 lugares assim. Quantas pessoas dão nessa sala de estar? 7? Cara, era assim, era 7 lugares, sendo que duas pessoas podiam estar deitadas no chão do carro. Não, o meu cachorro ia no meio do carro, tranquilo, deitava de perna pra cima. E eu não tenho um cachorro pequeno, né, cara? Então... É um cachorro enorme. Porra, é um pônei o cachorro do Manfim. Em 92, eu tive uma Pathfinder. Logo que o Collor abriu a importação e tudo mais. Tô horror, né? O Bonfim horror. Foi maravilhoso. Eu tive uma Pathfinder. A Pathfinder tinha o 4x4, mas porra, não tinha onde usar aquela merda, né? Então fui pro sítio de um amigo e comecei a dar zerinha. Peraí, Bonfim, em São Paulo não tem onde usar o 4x4? Só tem lateral aí, cara. Não, cara, mas não com todas as trações, o carro, primeiro que o carro fica mega lento, você tá ligado? Só tem ladeira. Pô, cara, São Paulo mijou, cara, parece uma montanha russa. Não, tudo bem, mas não precisa de 4x4, claro, né? Claro que não. E aí fui pro sítio de um amigo e tal. Ah, vamos dar zerinho com o carro, tô dando zerinho no mega de um areião, assim. Aí eu falei, a idiota ideia de colocar o 4x4 no meio do zerinho. Nossa. Cara, o carro, cara, ficou com duas rodas. Mas sabe aquela cena realmente de filme que para tudo em câmera lenta? O carro vai virando. Cara, o pneu murchou, e quando ele murchou, aí o carro caiu de volta com as quatro rodas e ele não capotou. Caralho! Mas o peso do carro inteiro é que fez com que o pneu se deslocasse e saísse o ar do pneu. Puta merda! Todas as vezes que eu tentei usar o 4x4, eu me ferrei, cara. É porque, né, os caras concebem a parada pra você pegar o carro e, sei lá, subir uma parede de lama, né? Ai, nossa, tem uma parede de lama na minha frente, vou atravessar. O Bonfim pega a parada, bota no 4x4 e vai fazer zerinho. Não, eu já tava dando zerinho. Eu falei assim, como será o zerinho do 4x4? Foi pior. Falando em 4x4, aproveitando, meu primeiro carro foi, assim, o primeiro carro que eu comprei na minha vida foi um Fusquinha 69, aqui em Brasília. Cheguei em Brasília naquela van, né, aquele, sabia que eu tava chegando, achei que podia andar de ônibus em Brasília, ilusão. Imbecil de você achar que você pode andar de ônibus. Você chegou em Brasília numa van, não tô entendendo. Você foi de van pra Brasília? Foi ilusão, desculpa, faltou botar a segunda palavra. Porra, muda totalmente. Caraca, eu cheguei em Brasília naquela van. Que van que faz Rio, Brasília? Cheguei numa van ilusão de que não precisava comprar carro, ter carro em Brasília. Desculpa, realmente a palavra faz toda falta. Porra, que maluco, cara. E aí, porra, depois de uns meses sem carro, compramos um Fusquinha. Ele era 1.4 e, porra, íamos pra todos os lugares, né? Ah, antes de você continuar a sua história, eu vou dizer o seguinte. Eu sei que tem muita gente que ama o Fusca e tal, e tem clube do Fusqueiro, mas que carro merda, cara. Fala sério. Tem carinho, cara. Tem carinho, mas é só isso que você tem, porque o carro, puta que pariu, cara, é muito horroroso, cara. Cara, andar de Fusca é a mesma sensação de que você andar num pedalinho de cisne na Rodrigo de Freitas. Na Lagoa Rodrigo de Freitas. Pô, mas tá todo mundo te olhando, tu sabe que tá uma parada esquisita. Não, e o Fusca é o maior Transformers que existe, cara, porque ele vira bug, ele vira MP Laffer, que eu tive um MP Laffer que era motorização de Fusca. Meu avô tinha um Fusca Táxi. Caralho. Eu me lembro. E era aquele que ele tinha tirado o banco do passageiro pros passageiros que iam atrás poderem sentar, né? Uhum. E aí ele amarrava uma corda na porta, dentro de uma alça que tinha no Fusca. Que o Fusca tinha um puta que pariu pra você segurar na frente. Uhum. Pra ele poder fechar a porta, entendeu? Depois que o passageiro entrava e sentava no banco de trás. Os Fuscas, antigamente, táxis, era a customização deles. O cara tirava o banco da frente, como só o motorista. É verdade. E você tinha lá três lugares apertados atrás, né? O carro não tem porta-mala, cara. Não, tem sim. Tem na frente, pô. Mas não cabe nada, não cabe nada, cara. Verdade. Eu tenho um tio que tinha um Fusca que ele falava assim, olha, só não pisa no chão do carro. Porque tá. Cai. Ia cair, mas... não podia pisar no chão. O meu Fusca era assim, cara. O assoalho tava tão enferrujado. E eu conto essa história mais pra frente. Mas aí, pô, pegamos o carro e tal, fomos pra um shopping aqui. Não, tá falando de Fusca, fala logo. Costinha, Diogo Costinha. É. Eu vou contar primeiro, né? Depois eu conto essa do assoalho. Não, já tá no contexto. Fala do assoalho. Tá. Conta essas histórias, cara. Peraí, então. Caralho, agora eu tenho que. Tá. Falou do. O que foi isso? Léo, repete isso. Repete isso, Léo. Falou do rato. Teve que selecionar outra história, pô. Vocês confundiram, cara. Você desmantelou, cara. O arquivo tava em outro diretório. É. Mudar, foda. Aqui não vai direto, não, cara. Senão vai sair. Ah, puta, né, cara? Eu quero muito uma camisa à mente de Diogo Braga. Eu quero muito, muito mesmo, cara. Depois que todo mundo tiver de tomar no cu. Conta a história do assoalho que tá no contexto do Fusca, porra. Vai. Tá bom, beleza. Agora depois você volta pra outra, vai. Muito bem. Aqui em Brasília tem mais temporadas de chuva e temporada de seca, né? E veio umas visitas aqui pra casa, vieram umas visitas aqui pra casa, justamente na temporada de chuva que tava começando. E a gente nunca tinha pego a época de chuva com o Fusca. Ou seja, era a nossa primeira vez que a gente encarar a chuva mesmo. Porque na época de seca não chove nunca. E aí, porra, beleza. Saímos e tal. Bicho, primeiro dia que a gente entrou com o carro, falou, vamos lá visitar a casa do Lula. Na época era a casa do Lula. Vamos lá na casa dele. O presidente. Aí, o presidente. Não é a casa da Dinda? É o nome da casa? A casa da Dinda era da tia do Collor lá. Da Dinda do Collor. Ah, é? Não era da... Não é a residência oficial. Eu achava que era a casa lá dele. Qual é o nome da residência oficial? Palácio Whatever Place Porta. Lá. Palácio Jaburu? Qual é o Palácio Jaburu? Que o Dicró falava que era a casa da sogra dele. Nesse palácio, a maneira que eles usaram pra impedir as pessoas de chegarem, eles fizeram um fosso. Deve ter tubarão naquela porra, jacaré, porque, porra, tem um espelho d'água. A Dilma mora no Palácio do Jaburu? Não, eu acho que o Jaburu é um extra. Mas bem, aí pegamos, fomos pra lá pra parada, visitar a casa do Lula e tal. Tínhamos eu e Dona Maria e duas visitas no carro. Lotado, carro apertado. Vai. O Fusca, lembra que é um Fusca. É. Tava no limite já. E nesse esquema não pode pisar no chão. Aí, cara, começou a chover de uma maneira inacreditável. A primeira coisa que parou de funcionar no Fusca foi o limpa-vidro. Claro. Parou. Aí eu falei, beleza. Mesmo porque ele não fazia diferença naquele micro-vidro. Caralho, é verdade, cara. Mas agora tem uma vendeta pessoal, eu né? Eu tenho, com, cara. Eu realmente detesto o Fusca, cara. É alguma coisa com nazistas? Não. Não tem nada a ver. E o pior, cara. Além do limpa-vidro não funcionar, parar de funcionar, o vidro, ele era de 1969. Ou seja, ele era todo riscado, todo fodido. Ou seja, qualquer luz que batia no vidro, virava o prisma e naquele lado espalhava pro carro todo. Não enxergava nada. Era lindo, né? It's gorgeous. Pô, era uma discoteca, sabe? Dentro do carro. Aí, bicho, começou uma merda atrás da outra. A segunda merda que deu foi que o farol morreu. Aê, Fusca. Ele começou a dar pane elétrica, cara. Mas o Fusca, esse é o bom do Fusca. O Fusca, ele cumpre o objetivo. Ele vai te levar, custe o que custar. Custe a sua vida, inclusive. Custe, cara, ele vai te levar. Meu irmão, a gente foi. Aí, cara, no meio do caminho, comecei a sentir que o meu pé tava, porra, muito frio. Falei, que porra é essa? Frio pra caralho, não sei o que. Quando eu olho pra trás, cara. Quando eu olho pra baixo, na verdade, porra, tem uma poça gigante dentro do carro. Que carro, merda, cara. Quando eu apertava o acelerador falou assim, tchac. Na água. Era férias frustradas, né? Jogo Braga como Chevy Chase. É. E quando eu olho pra trás, cara, tá as duas visitas atrás com os pés pra cima do banco, porque eu não tinha disso. Caraca, cara. O lado da água, ela entrava pela parte da frente e ia lá pra trás, e não parava, não saía, sacou? Caraca. E aí fomos, chegamos na parada lá, chegamos na casa do Lula. Encharcado, porque a gente descobriu que tinha goteiro na porra do carro. A gente foi lá e comprou camisetas do Lula pra poder voltar assim. Caraca! Fui subir a ladeira com Fusquinha, né? Uma das primeiras ladeiras que eu fui pegar com Fusca. E era uma ladeira de um shopping aqui, Shopping Brasília. Não lembro qual era o nome do shopping. Cara, que a ladeira da garagem é muito íngreme. Muito íngreme. E eu tava reparando que, assim, a fila pra subir a ladeira não era tipo um carro atrás do outro. Era assim, vai um cara, dava um tempo e o outro. Vai um cara, dava um tempo e o outro. E eu, garoto, né? Não conhecia Brasília, não conhecia as regras da cidade. Falei, porra, que palhaçada é essa, nego, dando mó tempinho e tal. O cara da frente foi, eu colhei e fui atrás. Só que, porra, o maluco quando foi, ele engatou a primeira e foi. E eu fui, né? Passeio, né? Vovô Orlando. Drive Miss Daisy. Exatamente, fui. Vovô Orlando. Cara, o carro simplesmente subiu 2 metros e ficou... E aí eu, tipo, meio que desci devagarzinho, assim. Só que ele, a ladeira, ela é uma curva. Então, assim, quando eu parei, eu fiquei, sei lá, uns 30 segundos parado. E nisso eu falei, puta, não vou conseguir subir, vou voltar. Quando eu olhei pra trás, o cara de trás tinha dado o tempinho dele, que deviam ser 30 segundos, e veio acelerando. Aí eu, caralho... Cara, simplesmente eu larguei o carro, rezei. Senhor, se você estiver aí, por favor, desvie de alguma forma possível. Ah. E aí o cara jogou o carro pra uma vaga e eu desci de ré. Aí, nossa. Puta, ficou aquele clima escrotaço, né, cara? O maluco quase bateu, tá aquela porra e tal. Conclusão, não conseguia. Ficou, resolvi o cara. Pô, desculpa, pelo amor de Deus, perdão, eu sou novo em Brasília, não conheço as regras, tá, né? Sou novo em Brasília. Aí... The outsider. Mas aí, fudeu, por quê? Eu não conseguia subir com o Fusca, cara. Eu fiquei entalado naquela merda, daquela, e todo mundo que viu atrás tava meio que entalado, eu não tinha espaço pra pegar velocidade. A única coisa que eu pedi pra alguém fazer pra mim foi subir a porra da ladeira de ré. Aí o maluco subiu a ladeira de ré pra mim, cara. É, porque a marcha ré é a marcha mais forte do carro, né? Aham. Uh-huh. Caramba. E aí minha dignidade masculina ficou ali naquela ladeira daquele shopping perdido em Brasília. Pra sempre, até hoje, né? Até hoje, tá lá. Aquela mancha. O homem, ele deixa de ser homem quando ele pede pra alguém manobrar pra ele. Caraca. Existem regras importantíssimas que devem ser traçadas aqui pro bom motorista. Vamos lá. Uma, você nunca pode pedir pra ninguém manobrar pra você. Verdade. Perde sua dignidade na hora. Verdade. Dois, mãozinha pra fora no lugar da seta deveria ser punido com uma espada. Isso é uma parada que eu odeio, cara. Às vezes eu tô dirigindo e a portuguesa ameaça abrir o vidro pra fazer, sabe, mãozinha. Pra... Tem que entrar aqui. Caraca, me dá... Eu fecho o vidro, sabe, opção guilhotina. Falo, que porra é essa? Tu tá achando que eu sou quem, cara? Que eu preciso de favor de terceiros? Eu sou motorista, porra. Cara, nunca... Isso, cara, é a pior coisa, é a mãozinha. Quando eu vejo a mãozinha, cara, eu me revolto no trânsito. Eu grito, bota certa, seu merda! Comprou a carteira! Mas agora não bota a mãozinha, mas ele dirige também quilômetros com a seta. E não desfaz a seta. O cara não desfaz a seta, maluco. A seta tem que desfazer sozinho. Se a seta não desfaz sozinha, ele dirige 18 quilômetros em linha reta com a porra da seta ligada. Ninguém se mete à minha esquerda. On your left, né? Se tem uma parada que eu me amarro demais no trânsito, é aquela comunicação não verbal entre os motoristas, que são, reúnem aí, tipo, silvos de buzina, piscadas de farol e seta. Me desculpa, mas buzina é erro, automaticamente. Se você buzinou, você errou. Não, tu pode usar a buzininha pra agradecer, obrigado. Buzina é erro e incapacidade. Tu faz um tchum. Sempre. Não, só um tchum-tchum na buzina, tu a pessoa entende. Cara, o cara faz uma barba, isso eu vejo direto, aqui em Curitiba, então, puto. O cara faz uma barbeiragem e o carro de trás buzina pra reclamar. Erro. Se você está buzinando, você está perdendo tempo de reação. Exatamente. Você tem que reagir, cara. Você tem que reagir e ir embora. Não, mas olha só. Não, cara. Teve uma buzina em vez de frear. O cara buzina em vez de frear, cara. O cara me fechou, eu dei uma freada e buzinei pra alertá-lo que ele estava me fechando. Erro. Não é erro, não. A buzina serve pra isso, cara. Você xinga. Abre o vidro e xinga. Você não buzina. É. O verdadeiro homem, ele abre o vidro e fala. Que absurdo. Esse verdadeiro homem de vocês é uma merda. Buzinar pode ser qualquer coisa. Você pode estar agradecendo. Obrigado. Fechado. Não, é diferente. Como são os silvos de buzina de reprovação? Buzina de alerta. É assim, pá! Só isso. Isso aí pode ser alguém afobado. Não, cara. Obrigado! Obrigado! Você tem que entender. Obrigado! Alexandre, isso tudo é porque o Azaghal, ele freia com a mão, cara. Por isso que ele não pode buzinar. Eu não freio com a mão, cara. Minha mão tá uma no volante e outra na marcha. Então, eu tenho espaço pra buzina. Eu tenho espaço pra manobra. Você sabe, Diogo Braga, que durante um tempo eu dirigia sem usar os freios. Já falei isso no Nerdcast há alguns anos atrás. Eu tinha uma brincadeira, tipo um teste Shaolin meu. E meu objetivo era não usar o freio do carro. Mas freio de mão e freio... Não. Eu não usava nenhum tipo de freio do carro. Freio motor. Só reduzia, que no carro de passeio não tem freio motor. Não? Não. Tem freio sim, motor. Porra. Então, freio motor é dicas a redução... de mecânica de asa da potência do motor e do giro das rodas, usando uma chave que regula o escapamento do carro. Não tem nada a ver com você reduzir a marcha. Olha o cara. Caramba. Cara, olha só. Vocês não sabem quão bom motorista eu sou. Vocês nunca viram É. O Azaghal, o bom motorista, em ação. Você que vê o carro do Azaghal. Era um carro que sobreviveu, 8 anos. Ele comentou lá na MRG do carro dele. Ele dirige que nem o Batman, dirige o Batman. Quem é que me ligou chorando ontem que o carro de um ano tava sem bateria, hein? Não, eu liguei pra perguntar se eu tinha morrido a minha bateria ou se eu tava pior. Ligou pro cara experiente. É isso que eu tô falando. Bem, a brincadeira, o teste era esse. Eu não podia usar o freio. Eu tinha que ir do ponto A ao ponto B, que eu queria ir, só reduzindo, acelerando e essas coisas. Mas você andava em velocidades normais ou você andava a 20? Eu andava em velocidades normais. Parabéns, cara. Caralho, isso realmente é... Só no time, né? É, só, cara, no freio motor. Isso. Não existe freio motor. Eu não estava num caminhão nem num ônibus. Esse sim tem freio motor. Ladeira pro Azaghal era... O carro eu ia sei, parando. Inclusive, quanto pesa 1 litro de gasolina. Olha aí. Ah, caralho, cara. 1 quilo. Não, o peso é diferente. É diferente? De 700 a 750 gramas. Pode chegar, na verdade, até 770 gramas, dependendo da mistura. A água que pesa 1 quilo pra cada litro. Olha o Walter White aí, gente. Eu tive dois carros na vida que foram carros que eu posso falar quando moleque, né? Que foram os carros de sonho. Eu tive um Puma GTB. Porra, sempre quis ter um Puma, puta que pariu. Porra, eu morava na Moca, cara. Ah. Pô, na Moca, o cara tinha que ter carro e andar com os carros gigantes, né, cara? Mas eu fiquei com esse carro menos de um mês, porque quebrava tanto, cara. Tem aquela piada do Puma, né, que são duas alegrias, quando você compra e quando você vende, né? Porra, mas era legal, cara, era bem legal. Você gastava um tanque na hora de ligar e mais um tanque pra andar 1 metro. É muito ruim a sensação, cara, é muito baixo o Puma, bicho. É, não, mas era... E de fibra, né, cara, era, puta, muito nervoso, cara. Você sabe qual que é o Puma GTB, né, aquele que tem a roda... aquela roda grande atrás e a roda menor na frente. Levantava as mãos pra frear. Nossa, tá muito legal, cara. Bom, aí eu tive esse carro por muito pouco tempo. E aqui no Brasil, Puma GTB era fibra total, não era original gringo, né, cara? Gringo é sensacional, mas o meu era brazuca. Bom, aí, puta, quebrou o carro, não sei o quê, mas eu queria ter um carro que andasse e tal. Aí eu comprei um Gol, eu não, né? Minha mãe na época comprou um Gol pra mim, me deu um Gol. Só vale perguntar quantos anos você tinha mesmo? É, eu acho que tava cheio de 17 anos. É, não era. Contraventor. É, não, na verdade o que aconteceu foi o seguinte, o problema foi no meu pai. Meu pai era separado da minha mãe. Quando eu fiz 15 anos, ele achou que eu tava fazendo 18. E chegou com o carro pra mim. Não, filho, porque eu quero que o primeiro carro seu, eu que vou dar. Agora você tá com 18 anos, tá aqui a chave. Tá bom, pai. Não falou nada, né? Nada, nada. Eu falei, dei, peguei e tal. Eu falei, ótimo, pai, obrigado. Aí tá baludado, mãe... né? É, minha mãe que contou pra ele, depois que eu tinha 15, não 18. Aí depois disso, puta, eu fui trocando esse carro. Bom, comprei um Gol. E aí esse Gol eu mandei turbinar. Saiu da oficina. O que, que era turbinar um Gol? É, o que é, exato. Pô, era colocar uma turbina mesmo, era botar um equipamento de... Era Mad Max, cara. Era Mad Max for real, cara. Caraca. Batmóvel, sim? É, assobiava e tudo mais. E ainda eu tinha a intenção de subir um nível a mais e colocar nitro, mas eu não consegui, porque eu destruí o carro antes. Então, eu peguei o carro da oficina, novinho, o cara falou, você tem que ir com calma, tal, né? Tem que amaciar o motor. Eu falei, não tem problema. Caraca, isso é uma parada que não existe, amaciar o motor. É, bom, eu falei assim, eu vou pra Londrina, daqui até lá, deve amaciar o motor, né? Bom, no caminho de volta, o motor foi pro saco, cara. E aí eu tenho um vídeo que eu tô compartilhando com vocês, que a gente gravou do momento que explode o motor do carro. E, cara, o carro era demais, assim, era sensacional andar com o carro, corria pra cacete, mas aí eu destruí o motor, fundi o motor. Caraca, cara! Aí levei na oficina, falei pro cara, porra, meu, fui daqui pra Londrina, numa boa, nem corri com o carro. Corri pra caralho com o carro. Ele falou, bom, olha, vou fazer aqui de novo. O cara foi super gentil e fez o motor de novo sem cobrar nada. Caraca, o cara não foi gentil, cara. O cara não botou óleo no teu motor ou deixou vazando óleo. Não, cara. Teu motor fundiu, cara. Super aquecimento, falta de óleo. Ou radiador que não tá funcionando. A hora que você vê o vídeo, você vai entender. A gente estourou a tampa de tanta pressão que tinha no turbo, cara. Ah, mas o turbo também não é uma coisa simples. Não é só você dirigir, né? Tem o tempo de entrada do turbo, né? Então, se... Não, realmente... tempo errado, ele puta, mete gás pra cacete lá dentro. Exato. E aí o motor realmente funde. Porra, não tem história. Ideia, imagina, e o carro não tinha a estrutura pra aquilo, você entendeu? Eu vou te dizer que o mais próximo de turbo que eu cheguei num carro foi aquele chipzinho de som que eu botava na marcha. É, cadrão, né? Cadrão no cano de descarga. Tira o catalisador, bota um cadrão. Porra, cara. O meu irmão sempre teve um sonho na vida, né? Que se realizou muito cedo, porque era um sonho pequeno, que era ter um cadete. Era ter o quê? Um cadete. Cadete. Meu irmão queria ter um cadete inacreditável. E a gente se amarrava em cadetes tunados, né? Pô, um os cadetes conversíveis eram demais, cara. Pois é, cara. A gente se inspirou num cadete conversível que tinha no nosso prédio, que ficou lá por anos sem ninguém mexer, que a gente chamava de porcomóvel. E era, porra, um cadete conversível sensacional. Nosso sonho era, tipo assim, pô, quando a gente tivesse 18 anos, a gente comprava aquele cadete, reformava e ia andar. Só que o cara cagou pro cadete, reformou e começou a usar com 60 anos, sei lá, pra pegar a mulherzinha novinha. Aí, meu irmão comprou um cadete por fora e começou a tunar o cadete dele. Por fora? O que é isso? É, não sei se é isso que a gente queria, né? Ah, ok. Comprou um cadete por fora. É. Pro Paraguai. Pode ser, tá bom. E aí, cara, a primeira coisa que ele fez no carro foi realmente mudar o cano de descarga, né? O silencioso, né? E aí ele botou aquele mais esportivo pra fazer um ronco maneiro, mudou o filtro de ar e diminuiu o volante, cara. Peraí, mas ele mudou o cano inteiro, então, não só a ponteira. Não, ele mudou o cano inteiro. Caralho. Pra poder aceitar aquela saída e tal, e não estourar, né? Não destruir o carro lá. E botou um filtro de ar diferente também, que dava um ruidinho mais gostoso e tal, e botou um volante menor, cara. E, bicho, vou te dizer, o volante menor no carro, você automaticamente se sente um piloto de Fórmula 1. É. Piloto de qualquer, cara, eu, na boa, eu parava no sinal, na minha cabeça só vinha assim, se concentra, vai abrir daqui a pouco. Abriu, bora! Tipo, era um cadete, cara, não era nada demais. É. Eu tenho uma história do meu pai aqui de carro que gostaria de dividir com os presentes. Meu pai, como eu já disse, trabalhava em fazendas e tal durante muito tempo lá no Pantanal. E numa das vezes que eles estavam limpando uma área, eles derrubaram uma árvore. Era só desmatamento. É, um mini desmatamento, mas era controlado, tinha aquela coisa de você plantar de novo depois. E a Amazônia é grande, essa que é a verdade. E resultado, cara, eles derrubaram. O pessoal que ouve o MRG já deve ter ouvido pedaço dessa história e tal, mas mais pra frente. Porque eles derrubaram uma árvore e com ela desceu uma macaquinha. Com um macaquinho filhote. Lá vai ser essa história dos macacos. Pois é, eu nesse eu momento polêmico do Brasil. É. Isso. Lembrando que era final dos anos 80 e tal. Mas realmente foi um acidente, a macaca morreu com a queda, mas o filhotinho sobreviveu. Então o pessoal da fazenda pegou o filhotinho, tratou dele e tal, e ele ficou por lá, era o Chico. Né? E aí, cara, quando meu pai tirou férias e foi voltar pro Rio, ele pensou: bom, eu tenho três filhos pequenos. Uma 38. Leva o macaco pro Rio. Ah, tá. Essa é a história do macaco mesmo. Isso. Você já contou que vocês tiveram um macaco durante um tempo. Exatamente. Isso. Mas aí ela envolve o motorista porque o meu pai não podia trazer o Chico de avião, né? Uhum. Ele falou: bom, os nossos parentes, né? Acho que ele vai se dar bem num carro. E aí meu pai fez a viagem de 3 dias na caminhonete dele, lá do Mato Grosso, Pantanal, até Rio de Janeiro com o Chico, nosso macaco prego. E ele até hoje ele diz que foi uma experiência fantástica, porque o macaco, ele realmente não é um cachorrinho, né, um gatinho que fica no chão ali do carro. Não, ele senta no banco, ele muda a estação de rádio, ele abre o vidro, ele... Bota o cinto. Olha, bota o cinto, usa seu 38, que as coisas mudadas. Faz drive-by, né? Passa tirando. Pá, pá! Então era... Essas espanhóis, filha da puta! Era bizarro. E como não tinha ainda muito controle, né? De essa coisa do controle de animais, levar pra lá e pra cá e tal. Outro Brasil. Xuxa tinha um zoológico. Isso. Então antes de você julgar o pai do Afonso Solano, julgue a Xuxa. Pois é, outros tempos. Não, mas o melhor dessa história do Afonso é que o Afonso não contou. Mas o pai dele disfarçou, botou um chapéu no macaco e aquele óculos com bigode e nariz. Pra ele se disfarçar. Não. Seria uma história muito maneira, mas... Não, o que meu pai fez pra disfarçar foi uma vez que o policial parou ele, policial rodoviário, o meu pai botou ele numa... Porque ele tinha uma caixinha, né? Tipo essas caixinhas que a gente leva gato e cachorro. Meu pai comprou uma caixinha pra poder ler. Porque assim, meu pai tinha que parar e ir pro hotel, né? Ele dormia, fazia pernoite nos hotéis lá. Então ele levava o macaquinho, mas aí parou um guarda e ele falou, cara... Aí ele botou rápido o Chico assim dentro da caixinha, aumentou o som altão, botou lá um Van Halen, sei lá. Caralho, e o guarda achou normal? E o guarda achou normal. Ele, meu pai lá, tipo, fala aí, seu guarda e tal, e aquela música, e porra, documento, e o Chico dentro da parada, de get me out, get me out. Mas não ouviu, não ouviu. Enfim, o Chico veio pro Rio e altas aventuras, qualquer dia a gente conta mais no Nerdcast, mas o resumo do fato motorista foi isso. Meu pai viajou 3 dias na companhia de um macaco no carro. Caralho, falando em bicho no carro, cara, eu lembro que eu era muito pequeno. Tava no carro do... É tipo um tio meu que se separou depois, eu não sei o que que ele vira depois que um tio se separa, que não era da sua família. É mesmo, hein? Bem, não sei. Bem, a sua tia deve chamar ele de aquele filho da puta, deve ser. É improvável, é improvável, né? Eu chamo ele de tio ainda, mas a gente tava voltando da Barra. A gente passava sempre férias na Barra. E aí, cara, nessa volta a gente tava exausto. Tinham 4 crianças no carro, meu tio e minha tia. Lá e dirigindo, eu lembro que era um Gol quadradinho, né? E aí, pô, tava voltando e tal, a gente meio que dormindo, não sei o que, daqui a pouco eu sinto alguma coisa mexendo na minha perna. Aí eu, porra, tio, para com isso. Porque ele era de fazer umas piadinhas, brincadeiras sem graça, assim, tipo eu. E aí, uma lambidinha na orelha, assim, de leve? Vai, fazer, sabe, porra. Olhava, para, tipo, ai, para, tio, para. É, não foi no sentido. Vai ver, né? Por isso que ele se separou, né? Aí você fica meio assim, como é que eu chamo ele agora? Ficava roçando a perna do... História de motorista, por favor. Dentro do tema. E aí, cara, ficou tipo, fiquei uns 10 minutos assim, tipo, sentindo a parada na perna. Eu, para com essa porra, para com isso. Aí, achando que era um primo meu e tal, meu irmão e tal, não sei o quê. E não, cara. E tipo, de repente, cara, eu, porra, essa, parei. Aí todo mundo falou, cara, não fui eu, não sei o quê. Cara, fiquei olhando pra perna, senti a parada lá, mas eu mexia, não saía. Uhum. Daqui a pouco veio aquela luz do poste que tava à noite e iluminou exatamente uma barata. Nossa. Gigantesca, cara. Puta, maluco, eu entrei em pânico automático, cara. Falei, comecei a berrar no carro. Cara, meu tio bicou o carro pra cima do calçadão. Foi um barato à boa que saiu todo mundo do carro, 2 portas ao mesmo tempo. Cara, o meu irmão, ele testemunhou, meu irmão Major Cenoura, que às vezes a gente fala, ele testemunhou isso, só que do lado inverso. Ele tava andando na rua, de repente um carro do nada, tipo, não era uma pista de alta velocidade, sabe? O carro do nada, tipo, e bateu num poste assim, aí saiu um cara engravatado assim, tipo, todo bolado, aí todo mundo olhando pra ele, tinha um barato no carro. Cara, como muito difícil, né, cara? Mas como que consegue entrar? Comida. Barata, se você deixar comida no carro... Não, mas então, a barata tem que ela andar pelo... Assim, se a barata... Não, a barata voa, né? Ok. Mas normalmente seria ir pelo pneu, depois ir pro eixo... Cara, depois... é realmente fácil a barata entrar. Ela entra pela ventilação. Fica a mecânica aí da barata. É, mas não, ela, mas ela é simples, voa, cara. É fácil. Não, não, é porque... Se for um Fusca, por exemplo, ela entra pelo qualquer lugar, né, cara? Ela amassa a lataria e entra no carro. Não, no Fusca ela abre a porta. Cara, mas isso é verdade, porque uma vez eu tava também na Barra da Tijuca, voltando de um jantar com o Beto. Beto Estrada, do MRG, Nova Jovem Nerd aqui e tal. Tava ele com uma menina que ele tava sendo na época. Olha aí, vai entregar o cara. Mas é na época, né? Hoje tá noivo, mudou de vida, tá? E aí, e eu com uma ex-namorada minha. Aí a gente voltando, não sei o quê, quando eu fui abrir o carro da minha mãe e tal, mas eu já dirigi, tinha uns meus 19 anos, sei lá. Quando eu fui abrir o carro, todo mundo rindo, não sei o quê, eu olhei pro lado de dentro, não tinha... vidro fumê, né? Não era escurecido o vidro. E eu vi uma barata apoiada no painel. Apoiada? É, tipo, posada assim no painel, dentro do carro. Jorge Constanza, assim, de ladinho com a mão na cabeça. Cotovelinho, assim. Cotovelinho do baratinho. Quando eu olhei pra ela, ela olhou pra mim e ela entrou dentro do negocinho de ar-condicionado, de ventilação. Mas é ali a casa da barata. Exato. Eu com a chave na ignição. Ninguém viu, só que eu. Que decisão, hein? Que decisão. Exato. Se você liga o ar-condicionado, é barata voa mesmo. O olho da carona. Depois desse momento, você ou se tornou um homem ou um menino. Vamos ver, então, o que aconteceu. Porque eu falei assim, cara, se eu falar... Fudeu, ninguém vai querer entrar no carro. É, exato. Como é que vai fazer? Vai ligar o sistema diário, caramba. Mas se eu não falar, nós temos uma viagem aqui de 40, 50 minutos de carro. No alto da Boa Vista, que é... Isso num dia sem trânsito. Na noite, era depois de um filme de jantar, era tipo, sei lá, 11h30. Meia todo noite. Mundo querendo ir pra casa. Porra, eu falei, cara, eu não vou falar. É a decisão mais assertiva. Eu não não sei. O que vocês acham? Acertei? Acho que tá certo. Não é. A barata saiu no meio do caminho? Não. Pronto, você acertou. Olha aí, pronto, viu? É isso. A vida é feita de consequências, cara. Mas, porque ela pode estar lá até hoje com a família dela? Gerações e gerações? É. Se ela tiver até lá, cara, o carro, se ela tiver lá até hoje, cara, ela domina o carro. Será? Será que foi tipo Bastardos Inglórios? Ela com a família escondida dentro do ar-condicionado, assim, ouvindo a gente na superfície? Anne Frank, né, cara? Tipo, Anne Frank, de barata Frank, né? Eu tenho uma história de negócio jogado do carro que eu lembrei agora, mas é a história de um amigo meu. Vamos lá. Na verdade, é a história do pai do amigo meu. Cara tinha saído na noite, casado, família, tudo, mas tinha saído com as primas à noite, né? Primas? É. Primas da quatro. Primas que você deixa contrata. Primas que você contrata. Claro. Aí, ele saiu, aquela loucura e tal, chegou em casa detonado, foi dormir, chegou de manhã e tal, o cara... Aí, mal deitou, a mulher do cara, acorda, acorda, a gente já combinou de almoçar com a minha mãe, não sei o que lá, minha mãe já tá aí, tem que buscar ela, não sei o que lá. Ele, caralho, o cara ainda meio bêbado, meio de porra. Programão, programão. Ele, puta que pariu, aí toma banho pra tirar o cheiro da puta. Aí, aquele cheiro de óleo paixão, né, cara? Olha o nível, alguém viu o nível aí? O Nerdcast caindo no chão? Foi pro ar-condicionado. O cara entrou no carro, mulher dele, filho, não sei o que lá. Passou na casa da sogra, a sogra entrou no carro. Quando a sogra entrou no carro, ele viu uma calcinha no chão do carro, assim, embaixo do banco. Pô, que isso? Aí ele ficou apavorado. Aí ele foi dirigindo lá pra Barra, foi almoçar na Barra, né? Porra, maluco. E aí começou a meter a mão pra achar a calcinha, né? Que caralho, essa porra da calcinha vai me fuder, né? Achou um sapato. Ué? Além da calcinha. Achou a calcinha, achou um sapato. A pouco achou a puta também, esqueci. Aí ele, puta, o que eu vou fazer, caralho? Eu tô com um sapato, onde eu vou esconder isso, né, cara? E aí ele tava lá no elevado do Joá, olhou, e ali o transatlântico, o nego olhou, ele, vum, jogou as paradas pela janela. Sacou? Jogou ali no mato, jogou lá pra cima. Que transatlântico? Ah, me enganei, era uma nuvem. Aí ele foi dirigindo, agora aliviado pra caralho, né, porra? Me livrei do flagrante, né, cara? Chegou no restaurante, abriu a porta, a sogra, cadê meu sapato? Ele, porra, não dá mais pra sair com a tua mãe. Não dá mais, a velha sai de casa sem sapato. Não dá mais, acabou, foi pra casa. Cara, olha só, cara, vou te contar uma coisa. Essa história, o Rex já contou no Nerdcast, dizendo que foi um amigo dele. É o mesmo cara, é o mesmo cara. É o mesmo cara. Mas essa história é uma... Vai triangulando que você vai descobrir quem é. Essa história é comum, cara. Não é comum. Essa história, depois as pessoas vieram no comentário falar, pô, mano, você já ouviu essa história, tipo, 1 milhão de pessoas contam dizendo que foi com um amigo dele. É um cara muito relacionado. É uma história do povo, sabe qual é? É uma piada que virou uma história que as pessoas contam que sempre foi com um amigo meu. Você tá maluco. Eu gosto dessa história. Mas deve ter acontecido com alguém. Eu vou continuar contando essa história. Ou a sogra do cara era prostituta. E o cara tava certo. Era o sapato. Voltando à fusquinha, a gente sempre tinha uma regra, né? Todo feriado a gente se preparava porque as, né, ruas de Brasília ficavam mais vazias. E a gente sempre se preparava porque ia dar alguma merda. A gente tinha a oportunidade de acelerar o Fusca e o Fusca não estava preparado para velocidades acima de 60. E aí a gente fala, puta... Entrar em dobra, né? Pra ele dobrava, basicamente. E aí, final de um feriado, assim, um feriadão desse, tipo, quinta, sexta, sábado, domingo, a gente, domingo, foi almoçar na casa da minha... da irmã da minha esposa. Sua cunhada. Minha cunhada, né? E aí, fomos pra lá, tipo, assim, tarde da noite. Aquele é, tipo, o último evento do feriado inteiro pra segunda-feira trabalhar. Uhum. E a gente foi meio naquela assim, puta, mas agora? Vai dar merda. Que porra, não vamos não. Aí tentamos arranjar desculpa, não conseguimos, vambora. Cara, que tipo de crendice é essa? Vai não era crendice. Era regra, era real. Era real. Não era crendice. Ninguém falou de santos ou espíritos aqui. Isso é realidade. E aí, obviamente, a gente foi e deu merda. A gente entrou quando tava entrando no... A gente pegou a EPTG, que é uma via expressa grande pra cacete aqui de Brasília. Quando fomos entrar no plano piloto, né, no eixo monumental, era uma virada à direita, os sinais estavam todos amarelos, era aquela velocidade inacreditável pro Fusca, de 69, que era 60 km por hora constante. Quando fizemos a curva pra entrar na parada, eu ouvi um plum e um chacoalhar suave na parte traseira do carro. Aí eu tipo... Falei, foda-se, né? O carro tá andando, foda-se. Andamos uns 100 metros e eu senti que o carro desceu a lateral de trás, a parte esquerda. Caralho! Começou a faiscar. Que isso? Aí eu olhei pro lado, olhei pra minha esposa e falei, pois é, perdemos uma roda. Caraca! Cara, a roda ejetou do carro. Caralho, cara. Cara, e foi a primeira vez que eu tinha uma noção de cidade, né? Tipo, na época, o brasileiro era realmente inacreditável. Em 10 minutos apareceu um carro do Detran, cercou o de cone e me ajudou a procurar os pinos do parafuso do pneu. Os pinos que soltaram? Os pinos dos parafusos. O pneu desaparafusou? Desaparafusou, cara. Nós achamos. Ah, aí você falando que não é espírito aí, tá vendo? Como é que não pode? É, ou as baratas, né? Tava querendo me fuder e tomar meu carro. Quatro, né? Quatro desaparafusaram o pneu rapidamente, assim. Pois é, e ejetou. Nem Fórmula 1. É, tipo. Perrenguezinho, né? Teve um que o meu carro era, tinha o kit gás. Puta, e aí o kit gás um dia... Como assim, cara? Que começou a vazar, cara. Abriu alguma porra, começou a vazar gás. Aí, mas o teu era bujão de cozinha? Não, né, cara? Não botar bujão de cozinha no carro, né? Tô maluco. Não, porra. Nego bota. Eu vou falar que existe o kit gás pirata, que é uma merda. Não, era um kit gás normal lá. Todo mundo bota. Ah. Aí vazou. Aí eu, caraca, parei no posto. E aí ficou lá. Eu falei, caraca, que merda. Se for explodir, que seja aqui, no, em cima de uma bomba de gasolina. Que aí vai todo mundo junto comigo. Aí o que idiota fez? Eu desliguei o carro e depois eu liguei de novo pra ver se ligava. Eu liguei o motor de combustão interna com gás vazando pra tudo quanto é lado. Prêmio Darwin, né? Foi, quase o Darwin veio. Mas... Bom, aí eu lembrei que de fechar a válvula do bujão lá. Não do bujão, né? Do cilindro de gás. Bujão, pode falar pra gente. Não era bujão, porra. Fechei a válvula do cilindro de gás, botei na gasolina e continuei voltando. Isso é que eu trabalhava na Barra, morava na Tijuca nessa época, então tava em Alta Boa Vista, for life. E aí desci o alto lá e fui deixar um amigo meu na casa dele ali na Tijuca, dava carona pro cara, que trabalhava comigo, morava ali também. Aí pronto, parei em frente ao prédio do cara, cortina de fumaça saindo do capô, né? Que isso? Abri coisas em brasa e pega o extintor e joga... Ai, meu Deus do céu, meu carro! Coisas em brasa. E aí, beleza, o carro morreu ali e eu tive que chamar... O carro faleceu, o carro não morreu. Faleceu. Dia seguinte, vou chamar o... Deixei estacionado ali, vou chamar o guincho no dia seguinte. Estacionado, deixou ele morto. Em brasa. É, botei a vela em volta. Cobriu o jornal, botei as velas em volta. Aí no dia seguinte, maluco, chamei. É, no dia seguinte não tinha trabalho. Era um feriado. Ou era sábado, sei lá. E era pré-carnaval. Então ia ter um bloco na rua que tava o meu carro, maluco. Nossa. Era um sábado, é isso aí. E eu esperando o reboque chegar. E a rua enchendo, e a rua enchendo. E foi lá que eu vi a famigerada infame cena que eu já falei em outros Nerdcast aqui, que eu vi o seu Zé, que ia vender cerveja ali pro bloco, abrindo, botando as cervejas, abrindo aí o isopor dele, pegando cerveja, e aí de repente, prá! Caiu umas 3 latas de cerveja naquela água que tem no meio fio, aquela água preta. Sarjeta. Oh, tá a sarjeta. Churume da sarjeta. Exatamente, caiu. Aí o seu Zé pegou as latas, deu uma chacoalhada e pum, isopor. Mas é isso aí, o frio, aí o frio mata. Aí eu falei, aí logo eu pensei no Sr. K, né, cara? Isso é a punição pra você ir pra porra do bloco de carnaval beber cerveja. Tu vai beber cerveja de churume de sarjeta. Mas aí foi uma tensão total e o reboque veio já com a banda. Aí eu, toca, mãe! Sabe, tipo você fugindo dos zumbis, né? Você no reboque olhando os zumbis chegando. Não, vai! Vai! Vai! O reboque é uma coisa meio triste, assim, porque... O reboque, ele é um momento, né? É, o homem, ele, por instinto, não sei de que forma, a gente é sempre levado a abrir o capô do carro, quando o carro para, e olhar lá pra dentro, como se a gente fosse resolver aquela merda de então, alguma forma, né? Por esse incômodo de abrir o capô e me sentir um inútil, eu fiz o curso de mecânica. Justo, eu falei, mano. Eu não quero abrir o capô e ficar com a mão na cintura. Quero abrir o capô e poder, pelo menos, tentar entender o que tá acontecendo. Você viu a foto do MacGyver? Pois é, a cara, do MacGyver depois... é muito triste, cara. É a derrota de uma geração. É verdade, é a foto. Só pra quem não viu, a foto do ator de cabelos brancos, engordou bastante, né? Normal, homem, né? Homem assim. Gordinho. Olha o Jovem Nerd jogando MacGyver. Não, tá gordinho, tá gordo. MacGyver era magro, né? O cara ficou gordo. Com o capô aberto, com a mão na cintura, olhando pro motor do carro. MacGyver, cara. Mas olha só. Sério? Ele não devia ter um clips. Né? É a única justificativa. Ele não tinha nenhum clips. Na verdade, se perguntando de onde ele tinha guardado o chiclete. É só você procurar no Google MacGyver Car. Só olha na vitrine da RK. Você vai ver o cara... É muito triste. Com a mão na cabeça, assim, olhando. Eu tenho duas histórias de kit gás, né? Já devo ter contado elas, vou contar de novo. A primeira é uma que eu tava viajando, eu tinha colocado kit gás, né? Coloquei no Rio de Janeiro, era a febre. Febre do kit gás. Era. Que era muito. Era 49 centavos o metro. Era muito cúbico. Barato, cara. Era muito barato. Assim, era o paraíso. Você sai de casa pra aliviar o estresse pra dirigir seu carro. Ah, vou dirigir meu carro pra aliviar o estresse. Que é tão barato que é essa porra. Exatamente. Cara, muito barato. E aí eu tinha esse kit gás e eu tinha aquela Montana. Lembra? Vocês sabem qual é? Uma picapezinha? Tipo a Saveiro da Chevrolet. Ninguém sabe o que é Montana. Sim, sim. Eu adorava esse carro. Eu achava mais bonito que a Saveiro, cara. É, ele é até hoje. Sempre pelar o saco. Sempre pelar o saco. O dele era marmita. Só levava o que comia. E aí, como ele tinha aquela caçamba, ele tinha um cilindro gigante de gás. Pegava, sei lá, 300 metros cúbicos, enquanto o cilindro normal pegava 160, se não me engano. Tem uma época que o Azaghal trocou de carro comigo. Por quê? Nessa época da Montana. Porque eu conheci a namorada portuguesa. Precisava um carro... família. Tu ia pra São Lourenço, precisava de mais gente, a porra do Montana, só cabia duas pessoas. Exato. Cabia um monte na caçamba, né? Mas o mundo tava mudando. O mundo tava mudando nessa época. Ou o Azaghal sabia da história do carro e não queria, né? Botar ali uma pessoa de repente. É, mas sujar, né? O relacionamento, exatamente, né? Exatamente. Mas eu já fui com o carro pra São Lourenço, eu brinquei de montar a Rússia com a criançada. Outra época. Criançada na caçamba, subindo e descendo aquelas ruas de paralelepípedo do São Lourenço, cara. Quem nunca andou na Brasília em cima do motor, porra? Hoje em dia você pode perguntar quem nunca andou na Brasília. Eu tô num carro kit gás pra Curitiba, autoestrada, caralho, agora vou arrasar o cacete. E aí, como eu tinha essas paranoias todas, eu botava pouca gasolina pro carro ficar mais leve. Eu calculava. O cara é o Nelson Pequena do estrada. Eu ficava uma torra. Eu tô com kit gás. Eu rodo mais de 300 km com esse cilindro aí, que era um cilindro grande. Eu rodo mais de 300 km. Puta, eu vou botar só, sei lá, 10 litros de gasolina. Vai dar o quê? Vai dar 8 quilos. Aí o carro fica bem mais leve, não sei o que lá. Nossa. E aí eu fui embora. Carro quase na reserva e eu só no kit gás. Para, galera. Daqui a pouco. E tava frio, era inverno. Daqui a pouco, meu irmão. O carro começa a falhar. Começa a dar umas engasgadas, perder potência. Caralho, o que tá acontecendo? E o carro começa a perder força. O que é isso? Aí eu parei o carro, né? Parei pra olhar. Abri o motor, não botei a mão na cintura, porque eu já tinha feito curso de mecânica. Olhei pro conversor do kit gás e ele tava congelado. Porque o kit gás, ele tem um sistema que você pode ligar ele junto com o radiador do carro e aí a água quente passa nele, porque ele trabalha com baixa pressão, né? Ele converte a pressão do cilindro pro motor. Claro, claro. Entendi, claro. Só que no Rio de Janeiro... No Rio de Janeiro você não precisa disso. Resumindo, quando você sopra na sua mão, você não sente geladinho? Uhum. É isso que acontece, entendeu? O gás passa com muita pressão por ali. Quanto mais pressão, menor a temperatura. Exato. E aí, como o negócio já trabalha frio e tava mais frio lá de fora, o kit gás congelava. E aí, caramba, o gás não conseguia passar. E eu tinha 10 litros de combustível numa estrada sem pôr de gasolina. Que eu tava na Ayrton Senna. E aí, cara, eu ia no gás, que eu esperei ele dar uma descongelada e tal. Eu ia no gás. Quando começava a congelar, eu mudava pra gasolina. Na chavinha. Tum! Aí ligava a força, eu dava uma acelerada. Aí esperava um pouquinho, opa, 2-3 minutos, acho que descongelou. Tum! Voltava pro gás. Caralho! E fiquei assim, numa tensão fodida, porque se acabasse a gasolina, eu tava fodido, até achar um pôr de gasolina. Eu achei. Salvei no final. A minha outra história de terror com kit gás foi em São Paulo. Já namorava portuguesa e tal. A gente já morava junto, eu acho. E aí eu tô dando um rolê ali, a gente tava indo pra algum shopping, que é isso que se faz em São Paulo, ou pro aeroporto, né, que o pessoal vai pro aeroporto também comer. O Tucano fala que eu sou paulista enrustido, né, porque minha infância inteira eu passei, ou eu ia no shopping ou ia no aeroporto, do Rio de Janeiro, isso. Aí a gente tá na rua e tal, numa daquelas ruas de São Paulo, agora, passa um cara de um desses valets, a gente tinha parado assim no sinal. Já contou, mas é boa. E o cara fala assim, aê, oi, você tem neon no carro? Como é que é? Tem neon aí embaixo do carro? Falei, não, cara, não tenho. Então tá pegando fogo. Caralho! Aí eu parei, eu subi assim o carro na calçada, a portuguesa puxou o almôndega do box, eu tirei o extintor, saí do carro, já saí, pô, baforando, eu vi a chama lá mesmo e baforei assim o extintor e apaguei a parada, né? E foi aquele micro momento de terror, né, cara? Tá pegando fogo no carro, né? Depois liguei pro seguro, reboque, tudo deu certo. E aí, quando eu levei o carro na oficina, descobri o que tinha acontecido. Que eu tinha um kit gás nesse carro também. Parte do gás estava acumulando no catalisador do carro. Catalisador, ele fica no cano de descarga e ele é um filtro. Here we go. Não, mas é... O catalisador é isso, um negócio fica no cano de descarga e ele filtra para o ar sair mais limpo e você poder respirar diretamente no cano de descarga. E o gás acumulava lá dentro, porque a parada é tipo uma colmeia, sabe? Um filtro onde os gases passam e a sujeira fica. O gás acumulava quando eu desligava o carro, e quando eu ligava o carro é um motor a explosão. Então, o gás que estava no catalisador também explodia. Os carros faziam pó-pó-pó e eu não percebi, não me dei conta. E ele explodia e ia derretendo. Assim, ficou alguns meses fazendo pó-pó-pó, que era explosão dentro do catalisador. Você ficava ouvindo pó-pó-pó e aí, você conserta todos os problemas do seu carro agora. Mas a gente só conserta o que faz com que o carro não ande mais. Exato, e aí o que acontece? Com o tempo, e essas micro-explosões pó-pó-pó acontecendo, elas derreteram o catalisador. Puta que pariu. Então o gás que sai pelo cano de descarga não conseguia passar direito. E esquentando, a pressão fazia esquentar o catalisador, aquele pedaço do cano, e aí o cano chega a ficar em brasa, porque o cara me mostrou, ligou o carro, ficou acelerando, e a gente viu o cano esquentar a ponto de ficar vermelho, assim, sabe? E aí ele queimou a borracha que segurava o cano, sabe? Que até umas borrachas que seguram assim, os anéis. E foi isso que queimou, não era nada de, ai meu Deus, pegando fogo na mangueira de combustível, que era bem próximo, inclusive, daquele lugar. Mas... Era a próxima etapa. Era a próxima etapa, mas era isso, cara. Então, quando o Axel Foley colocou uma banana no carro dos tiras, ele podia ter matado os caras queimados. Caraca. Não, tu tá falando sério? Não. Mas assim, falando de problema de carro, né? É engraçado como a gente deixa os problemas acumularem, a gente não percebe e deixa de se incomodar com eles, né? O meu carro atual tem 8 anos. Vai fazer 9 anos. Tem que respeitar um carro desse. 2005, não vai ser um da Zagal. 2005, 2006. Puta que pariu. Eu não vou trocar esse carro nunca mais. É vezes 14, né, a idade dele. É, que nem cachorro, né? O carro, eu dei uma recalchutada ali, né, uma tunada, fiz um stream makeover no carro e tá novo. Novo, Jovem Nerd, viu? Eu não preciso nem falar, ele pode falar pra mim. É, ficou maneiro mesmo. Botei banco de couro. Olha aí. Couro sintético. Mas é aveludou o volante? Aveludou o volante? Ainda não, é a próxima etapa. O volante é a próxima etapa, que tá meio gasto mesmo. E a bola 7 no, na marcha, né? Não, tem uma marcha convencional, mas eu tô pensando em botar a bola 7. E pula, ele pula agora ou não? Pô, podia fazer esse negócio do esquema do carro mexicano. Carro mexicano, né? Ah, que vocês não estão... As coisas que ele consertou foi o banco do motorista que tava com a lateral toda comida, que parecia que tinha um gremlin comido, que come espuma de banco. Que eu entro rápido. Eu entro escorregando, sabe? E aí, na escorregada, o tecido não aguentou. Fiz, eu botei couro pra ver se resiste. O cinto de segurança do carona, agora ele volta, né? Sabe quando você larga o cinto e ele volta? Antes não voltava, agora ele volta de novo. Vamos ficar aquele espaguete no chão do carro. Troquei o cinto de trás, tava comido, o cachorro tinha comido o cinto. O banco do carona agora, que o carro é 2 portas, então o banco do carona agora inclina novamente pra pessoa entrar, né? Que ele era, antes era opção banco conforto, ele já vivia deitado o tempo inteiro. É, era leito. Você conseguia botar o banco pra trás, mas não pra frente, sabe? Era semi-leito. E ele já tava assim, porque o nego passa pra trás. A que marcha mais? Já tinha consertado, eu passei só uns 8 meses com a marcha quebrada, já tinha consertado. Eu não precisa de aí marcha, ela, né? Essa e também. A lataria, que estava... Dei um tapa na lataria que eu fiz inveja de muito porteiro aí. Eu saí com o carro da oficina, mas eu me senti no Pimp My Ride. Caraca. O carro brilhando, assim, o cara... Eu pintei o carro todo, agora é o carro preto, Onix, na verdade, Knight Rider, sabe? Ele tá orgulhoso, assim, porque... Sabe por quê? Porque vocês não estão vendo, não estão tendo a comparação com o que era antes, que o carro que era preto tava quase prata, de tanto arranhão, de tanto... Tanto Durepox, né, que tinha. E aí, quando ele pintou de novo a cor original, ele, caralho, ficou bom mesmo. O porteiro do prédio, que deve estar nos ouvindo agora, inclusive. Ele um dia, quando a primeira vez que eu voltei com o carro da oficina, ele veio ver se era morador novo. Olha aí. Cara, isso é aí ele, ó, oh, trocou de carro. Eu falei, não, deu um recostado. Ele, puta, ficou bonito. Aí eu fui abastecer no posto de gasolina, puta, fiquei horas com os frentistas. Caraca, tu deu uma peralizada, ficou aliás, foda. Um abraço pra galera do posto. Não, a galera do posto aí é fã do Jovem Nerd. Fã do Jovem Nerd. Ah. Aí um abraço pra galera do posto. Tem um tempão, não, deu uma pintada, uma encaustada. Agora não viu, mais 8 anos com esse carro. Porque os faróis também que estavam queimados. É... Tinha um farol que tava com... Deus, era uma caixa de papelão. Tinha um farol que tava aqui, parecia um aquário, ele tava com água. É, aqui meu carro, ele chorava de um olho só. Ele era meio Nelson Rodrigues. Ele tinha infiltrado um pouco d'água e ficou ali. Ficava aquele... Sabe? Era o tipo aquele cego de um olho só, saca? Uhum. Ficou um efeito maneiro à noite. Fica. Vira um prisma. Exato. Distorcida. O outro carro que eu tava falando, do defeito, foi o primeiro carro que eu dirigi, que é o carro da minha mãe, que era um Gol. Um golzinho azul, aquele golzinho quadrado, sabe qual é? Um golzinho quadrado, Gol Mil. Era excelente. Excelente. Aquele carro aguentava tudo, meu irmão. Olha, eu fazia Gastão Baiano com aquele carro. Gastão Baiano. Vocês sabem claro. O que é Gastão Baiano? Eu conheço a lenda, o mito. O mito é Gastão Baiano, que você sobe e tira as rodas do chão e tal. Não aconselho ninguém a fazer isso. Tem que ser um motorista. É com esse carro que eu brincava de dirigir, de frear e tal. Foi com esse carro que eu voei 100 metros de um quebra-mola. Caraca, tua mãe que é uma santa mesmo. E aí? Puta merda. Eu ia dirigindo o carro. E assim, essas peripécias no volante, elas cobravam preço no carro, né? O carro, ele ficou, o volante ficava tremendo levemente. Até um dia que eu dirigi outro carro e meu pai dirigiu esse carro e meu pai não conseguia dirigir porque o volante tremia levemente pra mim, que dirigia ele todo dia e que tava acostumado com aquela britadeira no lugar do volante, cara. O volante, parecia que meu pai tava sendo espancado pelo carro, sabe? Parecia que o volante tava batendo nele. Por quê? Os amortecedores tinham ido todos pro caralho já, com todos os saltos. O mecânico falou, as rodas estão quadradas. Sabe, não tem mais o que fazer com essa roda. Sabe? Vou ficar 2 semanas martelando pra ela voltar a ficar semi-arredondada. E, puta, teve que... Aí eu levei um esporro do caralho. Olha aí, que vidinha. E a tua mãe só reparou ali naquela hora, né? Que alguém criticou, né? É, porque a minha mãe... Eu tinha dominado o carro, né, cara? Caralho. Mas eu tiro as rodas do carro do chão, Jovem Nerd. E eu desafio você a fazer isso com seu, sua minivan família. Eu não sou imprudente dessa forma. Não é imprudente. Eu estou preparado. Eu estou quando precisar, eu sei fazer. Um amigo meu foi para os Estados Unidos, né? Hoje ele tá trabalhando com efeitos especiais, tá todo feliz, mas na época que ele foi tentar a vida nos States, ele passou por alguns perrengues e depois que ele tava lá já há uns 2 meses, eu fui lá visitá-lo, porque eu ia na Comic Con, ele falou, pô, passa aqui também, onde eu tô, na Califórnia e tal. E aí ele estava morando em uma garagem de uma casa de um indiano que alugava os cômodos para imigrantes, né? Pessoas estavam passando tempo lá e tal, era uma confusão. Então, tipo, a sala, metade da sala era de 2 irmãos, da Alemanha, a metade da cozinha era de uma mulher brasileira, etc. E a garagem era do meu amigo Delcio, que já comentamos aqui também algumas vezes. Eu cheguei lá e tal, falei, cara, vou passar aqui com você 1 semana, depois vou pra Comic Con, ele todo feliz, vambora, papapá. Aí, na garagem, tinha, assim, um monte de pesos, né, e de tudo que tem em garagem, uma serra elétrica, bicicleta, tinha um boiler imenso, toda vez que alguém tomava banho na casa, ele tinha que esperar o boiler apagar, ou explodir, sabe? E aí, um dia chega um indiano bombado na garagem, e tipo, hello, Deus, who's this, tal. Aí o Deus falou, pô, esse aqui é o... Esqueci o nome do cara. Abu. Acho que era... Hã? Sempre é Abu. Abu, vamos... para os propósitos dessa história, será Abu. Ah, esse aqui é o Abu, tal. Ele é filho do dono da casa. E, pô, cara, ele é ex-presidiário, tal. Foi preso por tráfico de drogas há muito tempo, mas já saiu, tal, já... cumpriu o tempo dele. Falei, pô, que bom, né? E tal. E aí, cara, hey, guys want to work out e tal. Aí, beleza, a gente malhava lá com o cara. E nos dias que o meu amigo Delcio tinha que ir trabalhar, eu ficava lá na garagem esperando ele voltar pra depois a gente sair e tal. E acabei fazendo uma amizade mínima, né, com o Apu lá. E a gente malhava lá, ficava levantando o peso, tava batendo papo. Aí um dia ele virou e falou, hey, man, you, I have to go out and pick up a car. You want to come with me? My friend e tal, não sei o que. Vamos lá, beleza. Aí ele entrou no carro dele. Ele falou que tinha que pegar um carro, isso? Tinha que pegar um carro, mas ele ia com o carro dele. É. Falei, beleza, aí entramos no carro, fomos até lá onde tava o colega dele, aí ele trocou, o carro que tava na garagem do pai era o carro do amigo, e o carro dele tava consertando a parada dessa, aí entramos no carro do amigo, e começamos a voltar. Aí eu falei, pô, vou jogar a conversa fora com o cara. Aí, porra, acaba surgindo, né, vocês me conhecem, o assunto da prisão, obviamente. E eu perguntei pro cara, falei, cara, como é que era, tal, como é que foi essa época, papapá. Te empurraram lá, aquela coisa bem... Não, eu não cheguei, né, nesse ponto. Mas ele falava, né, que, porra, ganhava não sei quantos milhares de dólares na época de tráfico, que agora a vida tava difícil, papapá, e tal. Eu falei, mas, pô, como é que é, então, essa parada de você se reintegrar na sociedade americana, quer dizer, pra você pegar carteira, como é que é essa parada, né? Aí ele falou, não, I have no license. Como assim? Caralho. Como assim, você não tem carteira? No license for me. I'm an ex-convert, no license. Tipo. Cara, eu sou um brasileiro de passagem pelos Estados Unidos, eu estou dirigindo com um ex-presidiário que não tem carteira. É isso mesmo? Ele falou, no problem, don't need to be nervous. Tal. Cara, não, para agora. E eu, tipo, fudido da cabeça, maluco. E voltei cagado pra caralho, pra casa do indiano. Falei, Delcio, você anda de carro com ele? Ah, ando, não tem problema não. Tal. Cara, ele não tem carteira. Ele não tem carteira, é um ex-presidiário, tipo, indiano ainda. Todos os preconceitos possíveis serão aplicados contra ele. Mas deu tudo certo. Ai, meu Deus do céu, cara. Nunca deu medo? Não, o Delcio falou que depois ele foi preso de novo, mas aí já eu já tava no Brasil. Bom, Fih, você também tem uma história dos Estados Unidos de direção. Eu tenho um amigo que sempre foi meio desequilibrado dirigindo. Uma vez ele entrou num lago que ele tinha certeza que ele conseguia passar com o carro, ficou no meio do lago. Caralho, cara. Lago? No lago. Ele falou, não, esse carro passa no lago, era uma Explorer. saiu boiando, o filho dele tava atrás. Puta. Eu falei, fodeu. Aí o filho virou pra ele, pai, fodeu. Tinha, tipo, 4 anos, o moleque. Não, a gente tava nos Estados Unidos, eu com ele. A gente tava voltando do Six Flags, lá de Los Angeles. Uh-huh. E cê, voltando do Six Flags, tem uma Toy R Us. E ele queria comprar presente pro filho. Não precisa dar essa desculpa. Você pode falar que você foi na Toy R Us, normal. Eu também fui na Toy R Us. Eu tenho filho, pô. Não é vergonha. Mas não é vergonha não ter não filho. Não é, não, pô. Não é. Mas é o seguinte, nos Estados Unidos, as coisas, é assim, ou você entra naquela entrada que tem, ou você esquece que a próxima entrada é longe pra caralho. E ele não teve dúvida. Ele virou com tudo o carro, porque estava passando a entrada. Ele deu com as duas rodas na guia. E a guia nos Estados Unidos, ela não é como aqui, tão radical. Ela é meio... É uma guia meio que sobe mesmo, assim, a calçada na autoestrada. Não é uma guia tão rígida quanto a nossa, ela tem uma subidinha. O carro bateu, as duas rodas entraram um pouco pra dentro, assim, e não tava andando mais na porra do carro, né? E a gente, no meio da autoestrada, na entrada da autoestrada, com isso, falei, meu, para essa merda, vamos descer e vamos ligar pro 911, pra qualquer coisa do gênero, que vai chegar a polícia aqui e a gente vai ser preso. Não, pode deixar. Ele engatou ré no carro, cara. Mas começou a subir aquela nuvem de borracha queimada. Caralho. Aí eu falei, fodeu, cara. Eu falei assim, eu vou me jogar no chão já, porque a polícia vai chegar, mas não vai, puta, não vai dar 5 minutos, o cara não tá aqui, né? Bom, a gente deu uma sorte gigantesca que a locadora de carro tinha um escritório, mas não era a 500 metros, era, sei lá, 300 metros da onde a gente estava. E um carinha lá da locadora ouviu o barulho da batida e veio o que que era. Aí o cara falou, não, deixa o carro aí. Meu, a gente parou o carro, ele tentando dar ré, aquela mega... Não, para o carro aí. Eu falei, puta, agora fudeu, né, cara? Agora deu merda. O cara, não, para o carro aí. O cara, esse cara da locadora, pegou o carro. Não, pode deixar aqui, tá aqui o seu contrato e tal, vai lá pra dentro que eu te encontro lá. O cara tirou o carro, chegou lá dentro, eu falei, bom, fudeu, agora vamos, né, vai gastar uma grana aqui. Não, tá o carro novo, pode deixar que a gente daqui cuida. Caralho. A gente foi embora. Porque tem seguro, né, você aluga com seguro. Cara, assim, nunca aqui no Brasil isso ia acontecer, tá certo? Nunca. Primeiro que a gente ia se fuder, a gente estaria morto, com certeza tinha capotado umas 10 vezes o carro. Caralho. Mas nos Estados Unidos, a experiência que eu tive de bater medida foi essa que não aconteceu nada. Mas esse mesmo cara foi preso um mês depois. Caralho. De alta velocidade lá em Los Angeles. Eu, graças a Deus, já tinha voltado. Ele tinha alugado um Mustang e ele falou, ah, pô, queria acelerar um pouco, acelerei e a polícia veio e pegou o cara. Caralho. E ele foi preso. Ficou 2 dias na cadeia. Caralho. O braço da lei o alcançou. Eu nunca tive problema de dirigir nos Estados Unidos, né, com nada disso. Agora, fui na França, né, aluguei um carrinho pra ir lá em Monte Saint-Michel, aquela coisa. Cheguei aqui outro dia, abri minha caixa de correio, os filhos da puta franceses não mandaram 2 multas pra mim, cara? Você que recebeu as multas, rapaz. É verdade. Ele só... Mas que viagem, mas não daquela que eu fui com você, de outra. Não, agora, depois agora. Depois foi de novo. É. Olha aí, mais um turista de babaca. Depois que você foi de novo à França, tomei 2 multas. Eu lembrei de pedágio lá dos Estados Unidos, cara. Que o pedágio lá dos Estados Unidos não tem cancela nem nada disso, né? Você passa e não tem atendente. Depende. Tem alguns você tem que jogar a moedinha ali. Aí o belo dia, de manhã, a gente acordou cedo e falou, pô, antes da gente ir pro parque, vamos dar um pulo na Best Buy e tal, e vamos comprar uma parada. Só que a gente... Todo brasileiro é igual. A gente não tinha GPS, porque ia gastar $300 no GPS, não queria gastar, não queria pagar mais no GPS. Pegamos um mapa vagabundo. Não tinha um telefone, celular. Não, a gente esqueceu de desbloquear pra poder fazer ligação de fora. Esse é o brasileiro. Aí pegamos um mapa numa loja, cara. E, mano, assim, mapa merda, sacou? De como chegar numa loja X, que não tinha nada a ver pra onde a gente queria ir. Falar, vamos passar na Best Buy, que é por aqui, perto do Florida Mall. A gente saiu do hotel e fomos. Obviamente que na primeira conversada a gente se perdeu e a gente foi mega despreparado, assim. Não sabia de pedágio, não sabia de porra nenhuma. Fomos embora. E aí, no caminho, fomos passando por pedágios e todo aquele acúmulo de moeda que você faz, né, de troquinho, foi indo embora e nada da gente chegar em porra de lugar nenhum. Chegamos um determinado e falou, cara, vamos voltar. Fizemos um retorno, voltamos, passamos por todos os pedágios. Depois de um certo tempo, não tinha mais moeda. E aí a gente resolveu sair numa... Falou, vamos sair porque não tem mais dinheiro pra moeda, não tem mais dinheiro pra pedágio, não sei como é que vai pagar essa merda. Vamos sair aqui desses desvios, né, pra ir pra uma cidade, a gente para num banco e saca a moeda, sei lá. Saca a moeda. Em que banco... No mundo você já foi e sacou moeda. Lá nos Estados Unidos tem umas maquininhas que você bota $1 ali e te dá moeda. Okay. Porra dessa. Sacode um mendigo na rua, de repente. Tem troco pra 10. Para numa igreja, né? Aí a gente para e assalta a caixinha, né? Vamos pegar essa saída aqui. Cara, a gente escolheu justamente a saída que tinha um pedágio. Na saída. Você desce a ladeira, tinha um pedágio. Eu falei, ah, não, maluco. Não. Foram nossos últimos, tipo, dólares em moeda. E aí, puta, não, cara, não tem mais dinheiro pra porra nenhuma, não sei o quê. Aí nos perdemos na parada, não tinha banco, não tinha porra. Lugar nenhum, vamos voltar pra rodovia. Na volta, outro pedágio, não tinha o que fazer. Aí eu falei, olha, não tenho dinheiro pra fazer, não sei o que eu vou fazer aqui, parei o carro na subida da rodovia, cara. Aí parei o carro, não sabia o que fazer, aí fui lá na cancela pra ver se tinha alguém lá dentro, né? Obviamente era só uma máquina, não tinha ninguém. Aí foi andando até a cancela do pedágio? Eu parei o carro na subida da highway lá. Caraca, os níveis de imprudência chegaram ao limite épico, cara. Too damn high. Ela parou o carro numa autoestrada de alta velocidade e andou. Não, na saída, cara. O pedágio fica na entrada. Saída. E a regra da vida é, quando acaba a imprudência, começa a imbecilidade. Porque aí começou o seguinte, eu fui andando lá pra cancela, vi que não tinha ninguém, e fui resolvi falar com a máquina como se fosse um interfone com o presidente dos Estados Unidos. Nossa, take to your leader. Eu falei, meu inglês lindo, né? Hello? I have no coins. Aí, tipo, esperando uma resposta. E aí, começou a se formar a fila atrás. Aí, eu, tipo, olhava pra minha esposa, né, pra dona Maria, e falei, o que eu faço agora? Aí ela, sei lá, fala com alguém aí. Aí eu, have no coins. E aí, only tarjeta. Aí eu peguei uma moeda, tinha uma câmera, né? Aí eu peguei uma nota de $5. Aí eu, just $5. Aí, enrolei e joguei na parada. Você jogou a nota desse cara, seu capial. Aí, joguei a nota na parada. Aí eu, it's enough. Nada aconteceu. Eu, tipo, não aconteceu nada. Mas o cara você tava falando com nada? Nada, falando com a máquina. Caraca. Cara, o Diogo com certeza tá em algum desses vídeos nos Estados Unidos que passa na televisão. The greatest idiots ever caught film. Amazing idiots. Eu voltei pro carro e falei, cara, não aconteceu nada. Tipo, não tinha cancela nem nada. Aí, só tinha um sinal parada. Vermelho, né? Tem um sinal vermelho. Só tava vermelho. Pra mim é o suficiente pra me bloquear. Aí, tipo... Eu virei, tinha uma fila de uns 4, 5 carros se formando e uma mulher, perfil de americana, mega impaciente, filho atrás, cara. Perfil de americana, 170 quilos. Cinco filhos, né? 5 filhos e trabalha em 2 empregos, sei lá. E aí, tipo, Na fábrica e na lanchonete. Né? IHOP e na fábrica de remédios, empacotando remédios. Aí eu fui pra ela assim, sorry, com a mão pra cima, assim, né? Como se fosse roubar a mulher. Sorry. Aí eu, how I pass? How I pass? Aí ela, you have to pay. Uh-huh. Aí eu, I have money, but don't coins. Aí a mulher, pô, cara, mais imbecil do mundo. But you have to have coins. But I don't have coins. Aí ela, ok. Aí me deu, tipo, sei lá, 70 centavos, que era o pedágio. Aí eu, obrigado. Encostei nela, que foi o pior ato que eu cometi nos Estados Unidos, que é encostar no americano. Ela quase passou álcool no braço. E aí eu fui lá, paguei a parada e fui embora, assim. Ou seja, gastei $5.75. Mas a máquina engoliu tua moeda também, teu papel engoliu, moeda? Engoliu, cara. Caraca. Ai, meu Deus do céu, caraca. Que história. Eu lembrei aqui, cara, de uma história do nosso amigo psicopata, que certa vez a gente tava voltando de uma viagem que tínhamos feito a uma cidade costeira, tipo Saquarema, uma coisa desse sentido, e a gente Ponta tava... Ponta Negra. Exatamente. E aí estávamos voltando, estávamos todos nos carros, Afonso, o psicopata, e não lembro mais quem. Feijão também devia estar. E eu sei que a gente pegou uma estrada em engarrafamento, aquele domingão, aquela coisa boa de quem gosta de viajar, né, pra região dos lagos. E aí, cara, 40 minutos de viagem, a gente constata, ô psicopata, cadê o retrovisor da direita ali. Aí, puta, perdeu, caralho, bateram no retrovisor, caiu no chão, o que aconteceu, caralho, puta que merda. Reparamos, né, que tinha caído realmente o retrovisor, não tinha mais o espelho. Toca de viagem, então, não sei o que, daqui a pouco, cara, dá mais uns 40 minutos de viagem. Gente, ô psicopata, cadê o retrovisor da esquerda? Puta merda, cara. Juro por Deus, nós juramos por Deus que isso aconteceu, cara. Ele falou o quê? Caiu também, e tipo... O do motorista. Não sabe quando caiu da, primeiro caiu da direita, depois caiu da esquerda. E, tipo, e aí? Aí, gente, caralho, cara, tu não olha no espelho retrovisor, não, cara? Essa merda. Caiu há muito tempo, mas ele. E ele não sabia, cara. Caramba, pode crer, isso aconteceu. Cara, tipo, foi 40 minutos um, 40 minutos outro, gente, caralho, ele, meu Deus do céu, como é que caiu essa porra? Caralho, seu maluco, tu não repara em nada. Cara, o Luiz é demais. O anjo dele é tipo o anjinho da Turma da Mônica, assim, só pode ser, porque a gente voltando também de Ponta Negra uma vez, tava ele e dois colegas meus no carro, eles que me contaram isso, eu só vi do outro carro, eu estava dirigindo outro carro. Eles bateram papo dentro do carro, voltando e tal, de repente o Luiz muda de pista e começa a passar em cima do olho de gato, né, que divide ali. Plup, plup, plup, plup, plup, plup. Já era de noite, a gente voltando, sei lá, meia-noite. Aí, de repente, o carro volta ao normal. Aí os dois colegas que estavam dirigindo com ele falaram, cara, o que houve? Não, sem problema, eu dei uma dormidinha aqui, mas tá tudo bem. Caralho, eu vou te falar, cara. De todas as imprudências que eu já fiz dirigindo, não foram poucas. Todas já prescritas, vale ressaltar aqui. Meu advogado pediu pra dizer isso. Uhum. Dirigir com sono é a maior imprudência que você pode fazer. A maior. Muito. E ele falou com, assim, normal, como se tivesse dado uma espiadinha. Já tô bem. Eu também já, cara. Ela... E aí, nego nervosaço, tipo, cara, para, vamos, troca com alguém, para o carro. Ele não, gente, vocês estão nervosos, o que tá acontecendo? Eu só dentro de uma cochilada, tá de boa agora, cara. Eu já dormi dirigindo várias vezes, cara. Nossa. Várias vezes, assim. Uma vez eu acordei, inclusive, com a voz me chamando. Tava indo pra São Lourenço, ali na Dutra. Não. Filha da puta! Não! Indo pra Resende, ali na altura de Resende, aquele retão foda. E aí eu dei uma cochilada. Daqui a pouco eu escuto assim, Dave. I'm sorry, Dave. Eu abro o olho, cara, eu tô, sei lá, um palmo da traseira do caminhão. Nossa, caralho! Caraca, foi foda, cara. Olha foda, aí. Só que você acorda tranquilo, assim, opa... Dá uma reduzidinha, não pisa no freio. É sereno, não, né? Não podia frear, lembra que ainda tinha essa parada. Mas no túnel já, cara. No túnel, dormindo. Tava na pista da esquerda, acordei na pista da direita. Caralho! Caralho, com a parede assim, vum, sabe? Uh-huh. Uma vez eu cochilei, eu acordei com a roda sendo esmirilhada pelo meio fio. Caralho! Eu olhei assim pra lateral e vi, o que é esse pó cinza aqui? Era a minha roda. sabe, no meio fio, cara. É uma parada muito perigosa, cara. Se você está com sono, não... Pare. É impossível. É. Nada, nada vai deter o sono. É. Porque dirigir não é monótono. É, não adianta. Nada vai te acordar, cara. Não adianta abrir a janela, botar a mão pra cima, gritar, lavar o rosto, beber água, aumentar o volume de rádio. Não adianta parar em posto, beber café, beber energético, beber rebite. Cara, é aquela bolinha que nego bota no pescoço. Bolinha no pescoço. Bolinha pra dar buzinada? Fom, é, quando você baixa a cabeça... Faz... Se você dormir com a cabeça pra trás. É, exato. Não, tem caminhoneiro que bota cigarro, né? Bota o cigarro perto do dedo e vai empurrando, né? Porque se dormiu, que o cigarro queima, o cara acorda. Uhum. É, cara, é uma imprudência. Cara, nada adianta, cara. Parar, se você tá com sono, você tem que parar e dormir, cara. Nem pra dar um power nap, às vezes, que dá, você dorme 5 minutos. Se você parar e dar uma cochilada, tudo bem que assim, parar o carro e dormir é um estresse inacreditável. É. Não é que você acha que ia ser assaltado a qualquer momento, né, cara? Na estrada, imagina. Que assim, você acha que não dá, que você vai conseguir dirigir, né? Você acredita? Eu vou conseguir. Eu, cara, puta, centenas de vezes dirigi com sono e ia ficar tendo uma... Cara, muitas vezes, Porque eu dirigia muito, cara. Eu dirigia mais de 100 km por dia. Cara, eu tinha até alucinação. Sabe quando você tá dirigindo, você já tá piscando o olho, já tá sacudindo a cabeça. Eu começava a ver umas paradas malucas, sabe? O farol, eu achava que era uma pessoa, sabe? Eu começava... É bizarro, você, cara. Conseguia parar e dormir, descansar, ou você nunca... Porque assim, às vezes quando eu me vejo nessa situação, é terrível, mas eu não tenho a força interior pra parar e ir dormir, porra. Pois é, cara, eu não parava. Até uma época que eu falei, cara, eu vou parar, eu vou morrer, porque tá foda, sabe? Não dá pra continuar assim, é muita responsabilidade, cara. Você pode se fuder e fuder os outros, né, o que é pior. Depois que você tira um cochilo na descansada no volante, quando você acorda, você leva uma descarga de adrenalina de um jeito. Você não dorme por uma semana depois. É. Puta que pariu. Eu tenho um primo, cara, que ele era de... Ele é DJ e tal, mas é música e tal. E na época ele fazia festas em vários estados do Brasil, que ele fazia um tipo de rave diferente e tal. Não. Tipo do Blade, não? O que é rave diferente? Ele misturava música eletrônica com instrumento real. Então, tipo, tinha um DJ da parte eletrônica, mas tinha, por exemplo, saxofone. Levava a família Lima, tipo... Quase isso. Okay. Ele é meio família Lema, acho que é. Falar em festa diferente, você viu as festas diferentes que estão rolando no Rio de Janeiro agora? Não. Estão pelado na piscina, tá demais, cara. Que isso? É? Não tô sabendo. Eita. Pool party, vai todo mundo pra piscina, aí eles contratam um ou dois modelos do sexo masculino, ou eu, ou feminino. Inclusive, eu vi outro hoje, um tweet, pedindo duas meninas pra participar de uma festa, pra fingir que tá na festa, e aí, em dado momento, tão pelada, e tirar a roupa e pular na piscina. Aí todo mundo se... Ah, tá e aí bom. As outras pessoas ficam peladas. Né? É, tipo, solteiro como é. Despedida de solteiro? Não é, cara, é festa de verão, festa pública. Todo mundo na piscina pelado. Dia seguinte, ginecologista, né, a fila na frente. Eu não sei, cara, eu não sei onde o mundo vai parar. É aquela parada que pessoas tradicionais que não querem ir pra suruba, mas querem botar a pilha em todo mundo pra ver se geral faz, assim. Que obviamente não funciona. Olha a decepção na parte de jogo. não foi nesse sentido, não. Ele falou com uma certa razão, né? Conhecimento de causa. Ele nunca pulou pelado na piscina no mesmo aspecto. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.